Salve galera, aqui é o Tramarcos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Mesa. Hoje a gente tá com a casa cheia, vai ser um dia especial que vai ser só lembrança e muita risada. Estevão, fala aí, a gente tem hoje quem na casa aí? Bom, hoje a gente tá com, como você já disse aí, alguns convidados ilustres. A gente tem o nosso já tá recorrente na casa, que é o Monte. Oi, eu sou o Goku. Ah, não, é um monte. Tá parecido mesmo, né, cara? É o Vitor do blog Vamos Ver no Pano Verde, no Fórum Warhammer Brasil, sou o Void BR. Fala, galera, aqui é o Tocha na escuta, ou falando, na verdade, aqui de São Paulo. Bom, aqui é o Marcos Z.V. Azevedo, também conhecido como o Senhor Antônio. Eu sou um da turma antiga do Rio de Janeiro e vamos ver o que dá isso aqui hoje. É isso aí, como vocês estão vendo, a casa tá cheia. Talvez tenha mais gente que vai entrar no meio da conversa aí. Então se no meio do episódio vocês ouvirem uma voz nova, vai ser convidados que a gente vai acabar pescando no meio do dia. Estevão, o que a gente vai falar hoje, cara? Bom, o assunto de hoje é causos de wargame. A gente convidou pessoas que têm aí histórias em comum com a gente ao longo de anos. O ZV, que hoje dá o ar da graça aqui no podcast, é um dos veteranos desse hobby no Brasil. O Tocha é outro, a gente mencionou o Tocha desde o primeiro episódio. Tocha, o Marco chama de o MacGyver do Warhammer brasileiro. O Vitor e o Monte, né? O Monte já participou de outros com a gente, mas o Vitor também é lá do Sul, lá do Clube Gaúcho. E a ideia da gente hoje é se reunir para conversar um pouco sobre o wargame, sobre experiência, sobre os casos insólitos que a gente tem aí para contar nessa longa história que a gente tem já no hobby. E tem gente que é mais novo, um monte tá menos tempo no hobby, mas também tem bastante história legal para contar. E a ideia é essa, papear sem compromisso sobre o hobby do wargame. Então, vamos credenciar cada um de vocês antes da gente começar o episódio em si. Vitor, começa aí falando por que você tá aqui, qual é a sua do hobby, etc. Fala de você, o que você curte no hobby, seja introduzido. Ui. Bom, então tá. Eu tô aqui por causa que eu tava viajando pela Europa e entrei numa loja de miniatura, a loja Nostromo, em Sevilha. E peguei o vírus, né? Daí eu me fudi. Daí eu comecei comprando a T-43, a caixa básica. Daí depois disso eu passei pro Warhammer Fantasy. E daí nós começamos a jogar depois do Warhammer Fantasy, entrei no Warhammer Brasil pra ver se eu achava alguém pra jogar, porque não existia ninguém, né? Daí achei o Ricieri em Santa Cruz, o R15 lá do fórum. Em seguida encontramos um monte, ou ele nos achou, sabe? Então daí a gente fundou foi o germezinho do Clube Gaúcho, né? Daí o Monte já tinha os contatos do pessoal aí, daí nos apresentou. Inclusive o Montanha veio pra cá, em Sobradinho, jogar Warhammer Fantasy, acredite se quiser. Eu também na parte de... Então a partir disso a gente começou no hobby, e agora eu já tenho aqui um Army Bretonian de Fantasy todo pintado e juntando poeira. Tô com um Army de Tyranids em andamento e um Army Eldar quase prontinho. Já deve ter uns 2.500 pontos pra mais. Ainda tem Infinity, eu tenho também Carnivale, tenho Confrontation, vou ter 43, tá ali só de enfeite, mas é isso aí. Eu gosto mais mesmo de pintura. Inclusive, Marcos, eu vou concordar contigo na parte que 90% do hobby é pintura. Inclusive, eu já falei pra esses caras aí que tem que... mais da metade do hobby o cara dedica a pintura e não pro jogo, né? Ao menos aqui pra nós. Sentar a bunda na cadeira e pintar. Exato. É isso aí, valeu, cara. E tem o seu blog também, que a gente comentou um pouquinho antes, mas fala aí de novo do seu blog, manda o endereço já. O blog eu comecei mais pra mim me forçar a pintar, né? Tá aí, é o... Vamos ver no panoverde.blogspot.com. Entra lá e vê. Na verdade, não faço review, não faço nada. Eu só coloco o progresso do que eu tô fazendo. Eventualmente eu faço um review, alguma coisa, mas é mais pra mim sempre postar o que eu tô fazendo no momento. Legal. Legal. Tocha, fala de você. Abre seu. É coração. Eu. Então, eu sou o Tocha. Eu já tô nessa brincadeira há o que é um 12, 13 anos, oficialmente, né? Eu comecei, que nem o Estevão, o Garrett, né, falou há um tempo atrás, que com aquelas minis da IDD, na época que jogava RPG ainda, né? Aí, certo dia eu tava na casa de um amigo nosso, o Tom, e ele foi me mostrar Warhammer. Aí eu falei, caramba, eu tenho algumas minis dessa em casa. E aí, quando eu vi, eu tinha um... naquele monte de mini da IDD, eu tinha um regimentozinho. Tinha uns Space Marines, tinha uns Terminators, dava pra montar alguma coisinha pra brincar. A partir daí, foi só ladeira abaixo, né? Tem um episódio engraçado, porque... na época que eu conheci o Ultramarcos, né, pelo fórum do Warhammer, a gente se conheceu trocando ideia por lá. E depois a gente veio descobrir que a gente trabalhava no mesmo prédio, tipo um andar de diferença um do outro, e a gente nunca se encontrou por lá. Encontrou virtualmente e depois formou uma amizade que dura até hoje, né? Pois é. Isso é uma das coincidências do hobby que não deixam de me surpreender. Milhares de coincidências, na verdade, né? Aí eu acabei indo lá, depois disso eu acabei indo conhecendo o pessoal do Rio, nos encontros que tiveram também, né? E agora mais recente a gente acabou tendo contato com o pessoal mais da Nova Guarda, né? O Steam, tem o Fabão, tem o Enéas, o Zinho, o próprio Ken. Quem? Também. Uma galera nova que ainda... Quem? Quem? Quem? Quem? O Ken Furão, que era pra estar aqui hoje e não apareceu. Ah, beleza, continue aí, tá? Então, o Ken, só pra quem estiver ouvindo aí, o Ken, ele é o nerd bactéria que acha que é atleta. Isso. É um e que é pegador que de mulher que... também, né? Acha que é pegador de mulher também. Mas é legal também, fala aí, Tocha, com o que você joga, o que você tá jogando, os armas que você tem. Hoje você é um membro bem ativo lá no Clube Paulista de Wargames, né? Então fala um pouco disso também. É, hoje em dia pessoal, aqui a gente tem jogado um pouco mais de Mordheim, porque é um jogo mais rápido, mais dinâmico e dá pra montar Warband com poucas miniaturas, né? Mas eu também tenho... Eu ainda gosto mais ainda de 40k. Eu tenho um Army de Tiranid que tá totalmente defasado. Eu tenho um tanto de Blood Angels que ainda... Um dia eu termino de pintar aquilo. Eu tenho também uma Dark Angels que estão meio começados. E eu também tenho algumas coisas de Blood Bowl. Eu tenho alguns times. Minha esposa também gosta de jogar muito Blood Bowl, mas apesar de faz tempo que ela não joga. Beleza. Uma característica importante do Tocha, como eu já falei em outro episódio, o Tocha é... É insano. É insano, a palavra é essa. Pessoal do Jovem Nerd brinca que eles têm o Blue Hand. Eu brinco que eu em caso de um apocalipse zumbi, eu preciso descobrir onde o Tocha tá. Porque o Tocha é o cara que consegue pegar um palito, dois chicletes, um cotonete, um creme de barbear e transformar numa motocicleta. Ele literalmente tem esse skill MacGyver na ficha dele. Nunca vou me esquecer quando eu entrei no aparelho do Tocha e ele mostrou aquele sótão falso que ele tinha, que é feito completamente feito das mesas dele. Exatamente. Até o quadro da casa dele era mesa de jogo. Era mesa de jogo. Os quadros da casa dele são mesas de jogos, cara. Isso é absurdo. Aliás, então, os quadros eu dei pra você, ô picareta. Tá aqui pra você pegar e levar embora. Eu sei, até você tem que pegar. Não, agora então, Zevê, aproveita aí. Aproveita aí que você já tá falando e conta um pouco de você, cara. Quem é você? Bom, eu sou o Zevê, eu devo ser do, sei lá, do terço, sei lá, mais velho da turma. Eu tô com 43 anos, né? Nossa. E, assim, ao contrário de talvez a maioria de vocês, eu nunca fui nunca fui RPGista, nunca joguei RPG, coisa parecida. Mas, assim, eu sempre fui gamer, mais de computador. E lá pro 96, 97, eu fazia parte de um... Como é que posso falar isso sem soar extremamente nerd? Eu fazia parte de um esquadrão de caça virtual. Não tem como, isso é muito nerd. Eu fazia parte de um esquadrão de caça virtual de um simulador de voo online, um MMO, que era o Warbirds, até do qual fazia parte o Alexandre Ottoni, que hoje em dia é o Jovem Nerd. Era um grupo muito heterogêneo, muito legal, inclusive. Você tinha aviadores, médicos, professores, engenheiros da Embraer. Tinham dois caras... Até aeromoço, né? Nessa época ainda não era aeromoço, né? Você tinha que tocar nesse assunto, né? Pode. Você não ia deixar Lógico. Passar isso. E tinham dois caras, né, no esquadrão, que é o Laporte. Laporte hoje em dia é agente da Polícia Federal, e o Lafa, que hoje em dia trabalha com Cadican na Petrobras. E eles conheceram o Warhammer na época, ainda na Inglaterra. E falavam sempre disso, desse tipo de jogo, que eu não conhecia, mas só. A gente falava a respeito, achava legal a questão da mitologia, do background. E na mesma época eu frequentava uma loja de modelismo, que era a Red Coat, que na época era a loja de modelismo referência no Rio de Janeiro. E quando eu quando eu comecei a conhecer as miniaturas de Warhammer. Não associava isso no jogo, mas achava legal as miniaturas de 40K. Eu sempre fui ligado em ficção científica, etc. E comecei a comprar isso, conversando na loja, conversando com esses colegas. Vi que estava aliado um jogo nisso e comecei a procurar. Nisso, assim, mas eu não conhecia ninguém que jogasse realmente no Rio de Janeiro ou até no Brasil. Aí na internet encontrei na época, não sei se vocês pegaram isso, a Battle Bible. Vocês conheceram isso? A Battle Bible era um calhamaço de regras de segunda edição. Sim, sim. Mas Rogue Trader era um artigo enorme, um arquivo enorme, que dava, sei lá, 400, 500 páginas. Aí nessa época eu baixei isso, imprimi isso em casa, gastando, sei lá, quantos cartuchos. Gastou tinta. Encadernei e assim, passei anos lendo isso em casa sozinho, sem ter com quem jogar. Isso anos sem ter com quem jogar, não sabia o que fazia, achava o máximo, o background, e assim, o valor do jogo como simulação de combate. Eu sou ex-militar, sou um ex-oficial do exército também, então assim, essa visão do jogo, essa simulação de elementos primários do combate, como a progressão no terreno, a camuflagem de cobertura, progressão sob fogo, e tudo isso tem era muito bem traduzido do meu ponto de vista. Aí, num desses desvãos de internet, uma vez descobri o Warhammer Brasil, que era o fórum, tinha o pessoal do Rio de Janeiro começando a jogar, aí acabamos me conhecendo por internet e me convidaram para participar de um jogo com eles, né? Ainda era na Jones Arena, como a gente chamava, que a gente jogava no playground de um colega que morava aqui no Grajaú, o João, que aliás tá morando lá de novo. E assim, pra mim foi uma experiência assim tão emocionante, assim, aquela coisa que eu tinha anos seguidos só lido, e vim estar jogando com os caras, com as miniaturas e tal. Eu lembro que o Fabrício até hoje me sacaneia isso, que depois de ter jogado com os caras, eu liguei pra cada um deles agradecendo por ter me dado aquela oportunidade, pô, se me deixaram jogar com vocês e tal. E acabei entrando na vibe do pessoal e, como vocês falaram, começamos a juntar cada vez mais pessoas, acabaram pessoas se agregando ao fórum, fizemos os torneios, criamos essas amizades que a gente tem com vocês ainda. E depois disso, como eu falei, cada um teve os seus desvãos e mais ou menos na mesma época, por razões profissionais ou pessoais, o pessoal aqui do Rio começou a ficar desviado, assim, a vida não robista tomou conta da gente, e agora vamos ver se a gente consegue um espaço para retomar um pouco disso. E com o que você joga, ZV? Cara, eu sou um jogador de 40K, né? Eu falei, eu sou muito de ficção científica. A mitologia do 40K me tomou muito. Eu sou um jogador de Deathwing, que assim, eu acho que é mais ou menos unânime, que é talvez seja o arme menos prático de se jogar no 40K. Assim, eu não conheço, não tem algum hoje outro que seja... Hoje em dia tá bom, hein, ZV? Hoje em dia tá mega não bom. Sei, tá bom? Tá bom, tem miniatura nova. Na minha raça fica assim, coisa muito pouco prática. Space Marine é um arme assim, bem, que eu sempre, a gente sempre fala, sempre foi muito inspirado em ordens monásticas guerreiras medievais, né? E dentro disso, dentro de todo aquele background, eu sempre achei muito interessante do Deathwing, aquela coisa extremamente idealista, extremamente xenófoba, no sentido que você é só aquele grupinho mesmo, né? Deathwing é um círculo interno dentro da Dark Angel de Space Marines, aquela coisa de sempre estar em menor número, sempre estar muito outnumbered, né? Eu lembro de jogar com partidas com o Silvio, que joga de Orc, e assim, partidas eu jogando com 30 miniaturas, ele jogando com 110, e Deathwing, o background sempre é isso, né? Você em pequenos grupos é uma tropa com a melhor armadura que tem no 40K, por isso também é mais cara. Você tá sempre é sempre você resistindo àquele mar de inimigos. Isso sempre assim, era muito legal, tanto lendo no background quanto jogando. E por isso, assim, eu sou um jogador de Deathwing, assim, até as últimas, não pretendo mudar. E o que eu gosto de jogar nisso é o 40K. O background me toma tanto, eu não encontro um outro sistema de jogo que você tenha uma mitologia associada de um peso tão grande quanto o Warhammer. Que é o que a gente falou no primeiro episódio, eu não sei se isso entrou na parte A ou parte B, mas um monte fala isso, são anos de background escrito e muito bem costurado. A GW é muito cuidadosa com esse patrimônio dela, né? É, então, tem... a ambientação é foda. Se tem um valor que tem que dar pra GW, independente de todo o resto, é que a parte do fluff, a não ser quando ela faz algumas viradas muito históricas, tipo Necron e coisas assim, ela segue um padrão durante muitos anos. Tu pode dizer assim, ó, que ela mantém aquilo. Eu vejo no seguinte, que não só o fluff é bem desenvolvido, como ele é bem traduzido nas regras. O background, exemplo, Necrons, que você falou, é uma coisa bem egípcia, bem meio egípcio, meio undead, e a tradução das regras deles, você tem isso, é são figuras que andam mais devagar, mas de uma maneira... Mas ao mesmo tempo que são mais devagar, são mais difíceis de ser contidos. Space Marines, que tem aquela, como falei, tem uma tradução de ficção científica de ordens medievais. Você jogando, você se sente que você está realizando o papel mitológico no fluff da tua própria, que você adota. Eu acho que eu não conheci até hoje nenhum outro sistema de jogos com miniaturas que você sinta tanto isso. Talvez por isso até eu acho que o jogador de Warhammer, ele é mais envolvido com o hobby do que a maioria de outros sistemas. Pelo menos é o que eu vejo. Não, e tem o mérito deles também de conseguir misturar tudo isso e não ficar uma bela de uma porcaria, né? Como sempre, a gente, antes de começar o episódio em si, eu quero ouvir o que vocês fizeram nessas últimas semanas, hobby-wise, né? O que vocês andam fazendo com relação ao hobby? Montanha, fala aí pra gente, o que você fez aí nesses últimos dias? Isso é muito importante ouvir, porque o Montanha é um procrastinador de primeira, que a gente até... Procrastinar é uma religião, cara. Montanha, não acredito que você procrastina, cara. Não, capaz, né? Ninguém aqui procrastina, né? Ninguém aqui procrastina. Não. Um monte procrastina gostoso. Então vamos lá, Montanha. Eu consegui ontem tirar do armário, literalmente, algumas peças que eu tava trabalhando. Eu comecei a montar as 10 Death Cult Assassins do meu army, que são 10 Witches convertidas, né? De Dark... Eldar, vai ficar legal quando terminar elas. Legal. Tocha, o que você tem feito aí nas últimas duas semanas, ou você queira compartilhar sobre o que você fez do hobby? Nas últimas duas semanas eu montei um novo Warband de Mordheim. Eu trouxe uma caixa da última viagem que eu fiz agora e montei uma miliciazinha nova. Tentei começar a pintar, só que isso é uma porcaria. Vou passar base de novo em tudo e pintar novamente. Mas é um Warband do que você tá fazendo dessa vez? É de mercenários, né? Eu já tenho um de Norse pronto, agora eu tô montando de mercenários, de Império. Montei 15 miniaturas básicas, já tô montando as expansões também. Bem massa. E você, Vitor, o que você andou fazendo aí nas últimas duas semanas? Vitor é um cara que faz coisa pra caramba. Duas semanas, vamos ver aqui, eu terminei os Genestealer do teu projeto, do Tale of X Games, que tá rolando aí. E tô finalizando meus Harlequin Troop aqui, falta 3 figurinhas só pra mim fazer. Daí tá, eu tenho quase, um grupo então. de 10 Harlequin, mais o Command Squad lá do Death Jester e a Shadow Seer. Daí fica triste. Legal, essa unidade vai ficar bem bonita quando você terminar, cara. Ah, vai. Essa tá no capricho. E o ZV? Bom, fala o ZV, pra gente. Né? Começar a tirar minha lista aqui primeiro. Hobby-wise, nas duas últimas semanas eu tenho feito nada. ZV, deixa eu só, desculpa te interromper, ZV, só pra dar um... Você vai me interromper dizendo nada, é isso? Não, o que eu ia falar é o seguinte, pra mim, eu contabilizo como hobby-wise, tipo, livro, filme, qualquer coisa que você acha que tenha alguma relação, tá beleza, cara, joga aí que não tem nenhum problema, não encana aí. Não, assim, eu vou chegar, eu realmente não tenho feito nada, mas assim, a questão é que assim, por que não ter feito nada, né? Até a gente deve começar a falar disso, que vocês falaram em outro episódio que a turma do Rio que começou a agitar mais a coisa, mas ao mesmo tempo a turma do Rio mais ou menos toda teve a vida acabou profissionalmente ou pessoalmente indo para outros caminhos e todo mundo ficou meio perdido do cenário de hobby. E assim, voltando, querendo, acho que a única coisa que eu realmente fiz nessas duas semanas foi voltar a entrar em contato com vocês, e isso tá me dando aquele elan de querer recomeçar a recuperar tudo isso outra vez. Sabe? Tá acendendo a chaminha, né, ZV? Exatamente, Estevão. Você aquece o meu fogo interior. Que beleza. Se é que você me entende. Que delícia. O ZV é isso, cara. Ele aparece assim do nada, conversa com a gente, aí reacende o fogo dele, ele fica empolgado e daqui a pouco ele some de novo. Cara, a questão é que a gente parou num momento, pelo menos é que falando pessoalmente, parou num momento que tive muita coisa acontecendo pessoalmente que me tomaram de tudo, né, cara? Não foi, parei de você, de ciclismo, pá, minha vida começou a girar em outra esfera e agora eu tô conseguindo, ou tentando conseguir retomar controle sobre ela, né? É, eu vi até que você andou pedalando ultimamente, cara. Pois é, meu filho, quem sabe, né? Vamos ver o que acontece aí. Andei comprando bicicleta nova, ou ajudando a comprar bicicletas novas, a coisa tá... Opa! Mas então, deixa eu falar então o que eu andei fazendo nas últimas duas semanas, mas também só um adendo rapidinho ao que o ZV tá falando. Quando a gente fala aí da galera do Rio, 10 anos atrás, tinha uma galera que jogava no Rio que parou. Ainda tem uma comunidade muito ativa no Rio hoje, tem um clube no Rio de Janeiro, que é o Warhound. Quem mora no Rio e tá ouvindo podcast e tá afim de jogar e conhecer o jogo, tem uma galera no Rio, sim, ativa ainda, que pode dar uma mão para vocês. Mas essa velha guarda aí da qual o ZV faz parte, que a gente era muito próximo, realmente a galera tá meio parada, a gente precisa reativar essa turma. Mas então, voltando a falar aí do que eu fiz nessas duas semanas, eu continuo mexendo nas minhas minis de Real Dourado. Terminei mais duas miniaturas, tô com mais duas na bancada pelo meio do caminho, mais uma terceira começada, e eu espero aí que até a nossa próxima gravação, até o próximo podcast, eu tenha terminado esse starter set de Eldorado no qual eu tô trabalhando. E é isso aí, Marcola. Bom, na verdade, o que eu tenho feito hobby-wise foi editar podcast, né? Mas eu consegui fazer, pelo menos, eu falei que eu tinha montado no último episódio o meu time de Malifaux aqui, de Lady Justice. Agora eu consegui fazer o primer e eu usei aquela técnica que eles chamam de zenithal primer, né? Que você aplica o preto primeiro, depois você dá uma mão de cinza num determinado ângulo e depois só um spray de branco pra fazer um highlight específico. E aí com isso eu consigo, com muito menos camadas e com uma tinta mais diluída, já chegar num tom de luz e sombra quase que automático. Vamos ver como é que vai funcionar, eu espero que fique bom. Quando estiver pronto, eu boto foto aqui pra vocês. Beleza? Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man, the only boy. Deixa eu trazer vocês de volta, porque hoje a gente vai falar de causos do hobby. Então, beleza, vamos começar. Quem que quer ser a primeira vítima aí? O grilinho até cantou agora, né? Cri, cri, cri. Bom, sei lá, talvez a primeira arena que a gente criou pra jogar depois do Jones Arena, sei lá, na Red Coat, já seja um caos, né? Que a gente jogava... Sim. Dentro de um viveiro de criação de periquitos de raça. E pombo. E pombos. E quente pra cacete, assim, quase desidratando. Não sei como é que aqueles bichos não morriam debaixo daquele telha de amianto. E a gente passava tardes e tardes ali. Pois é, e assim, foi o legal dessa Red Coat que eu cheguei a visitar num desses torneios que a gente participou no Rio de Janeiro e tal, que a gente foi lá buscar umas mesas. Inclusive, eu fui junto com os DV. Já foi buscar umas mesas, carregar e tal, mas o legal que foi a Red Coat, se a gente pensar assim, foi meio que o começo de um clube, né? Foi a primeira vez que a galera do Rio aí, essa galera mais antiga, teve um espaço comum pra jogar, custeado com a grana deles, né? Porque espaço permanente Beto, pra jogar, né? É, a gente, o Beto, ele cedeu um espaço. A gente antes tinha um espaço próprio, que era assim, a gente sempre jogava, como falei, na Johnny's Arena lá. Só que assim, não era um espaço permanente. como também era o Topa também, que a gente pode falar de pessoa, também, mas não era um espaço pra mim. O primeiro espaço que a gente teve, eu posso ir qualquer dia da semana jogar, foi a Red Coach, exatamente. Com o Beto e o Fobo, porque aí o problema realmente era isso que o ZV tá falando. O ZV tá sendo muito polido, educado, mas assim, vamos dar real. Na hora que você chegava lá em cima, cara... Literalmente, tinha a mesa de jogar e do lado as gaiolas de pombo, cara. Era aquele fedor de galinheiro lá em cima. Era foda. A minha rinite alérgica ia nível 11 naquele negócio lá, cara. E é pra mostrar como a gente faz muita maluquice pra jogar, né? Isso aí puxa um dos causos que eu queria relembrar. Uma das coisas legais que a gente tem feito aí ao longo dos anos, a gente até parou de fazer isso um pouco, é isso. Se reunir pra jogar. Com essa galera aí de São Paulo, com o Marcos, com o Tocha, o ZV eu acho que nunca chegou de participar, a gente fez muita partida de Apocalipse. Eu tenho boas memórias dessas partidas. Muita, você foi legal agora, né? Não, nós fizemos umas três, gente, cara. A gente fez três, memoráveis partidas de Apocalipse, mas muita... Fala, ZV. Também não tem participado do Apocalipse, mas acho que era uma coisa até meio tradicional no final de alguns torneios. A gente fez algumas mega partidas lá, quando ainda não existia o Codex Apocalipse, né? Talvez tenha sido nossas primeiras. A gente chegou a fazer algumas dessas, de juntar mesa, três armas pra cá, três armas pra lá. A gente chegou a fazer isso algumas vezes. O lance não é nem o tamanho da partida. Eu tô fazendo um preâmbulo pra chegar na roubada, que é o caos. Nós fizemos o tamanho das pessoas, na verdade, né? Não, a gente jogou um Apocalipse bem legal, que foi o nosso primeiro Apocalipse lá na casa do AJ. Teve um Apocalipse que a gente também fez num torneio lá, num daqueles torneios que a gente fez no Miekaikan, em São Paulo, que o Sócrates jogou uma pedra em cima da mesa. Mas o que eu queria falar foi a roubada que a gente fez da última vez que a gente se reuniu pra jogar Apocalipse na casa do Sócrates. Pode crer. Inclusive a barbaridade do Silvio de ter levado o filho dele. O filho dele junto. Mas pra quem tá escutando aí e não conhece, Apocalipse é um jogo, é um estilo de jogo, né? Uma das variantes de jogo do Warhammer 40.000, onde você faz uma mega batalha com todas as suas miniaturas na mesa, o limite de pontos é altíssimo e é cheio de coisas estrambólicas, vai morrer muita miniatura. E nessa, gente, nessa o que você ia falar, Marcos? Fala aí. Não, eu ia falar que uma coisa que quando você começa o hobby, você começa a juntar tranqueiras, ou miniaturas, ou esquadrões, ou tanques, que não necessariamente você vai pôr num jogo regular. E o Apocalipse é a oportunidade de você botar tudo na mesa, inclusive a pia da cozinha, a geladeira, etc. É a desculpa pra você botar em jogo tudo que você amealhou ao longo de anos de coleção e não podia botar no seu arma. Mas aí o que aconteceu? Justamente por causa disso, e porque a gente tava um tempão sem se ver, a gente se reuniu em São Paulo, tava museu, a galera de São Paulo, o Sócrates, o Silvio, o Tocha, o Antônio Jorge, o Stream, e nesse afã de botar tudo na mesa, a gente resolveu fazer uma puta partida, e putz, eu me descambei de Cuiabá pra São Paulo, cheio de miniaturas, o Marcos veio dos Estados Unidos pra São Paulo, cheio. Eu tava na Suíça ainda. Na Suíça, isso, na Suíça, e reunimos pra jogar. Eu sei que a gente começou o movimento de jogar na hora do almoço. E a gente ia pra casa do Sócrates. O Sócrates mora onde mesmo? Em São Paulo, pessoal? No Butantã, né? É mais pra lá do Butantã. Jardim Bom Filhole. Pra lá do Butantã. Eu sei que é longe pra caralho, cara. Eu que sou do Mato Grosso, São Paulo é enorme e o Sócrates mora longe pra caramba. Mas eu sei que a gente saiu do hotel meio-dia, uma hora da tarde, e nós já vamos chegar no Sócrates no final da tarde pra começar a montar a mesa de jogo. Aí até carregar tudo, cara. Putz, eu sozinho, sem mesa, sem nada, eu tinha duas maletas gigantes. Aí tinha as maletas... Fala, Dodge. É importante falar aonde foi o jogo. Era no espaço de convivência do lado da piscina, que ficava no cafundó do prédio dele. Isso. Espaço de convivência é termo de arquiteto. Era a churrasqueira do prédio. Do lado da piscina, que ficava debaixo do subsolo, no fundo do prédio. Isso. Foi uma operação de guerra pra descer com todo o material. E aí a gente, nessa, que hora a gente começou a jogar, Tocha? Umas 8, 9 da noite já, quase? Por aí. Já tinha escurecido fazia já tempo. Já tinha escurecido, né? Fazia tempo. E nessa foi isso, cara. A gente teve um trabalhão do caramba. Quem quiser conferir as fotos, eu vou botar o link depois, porque esse jogo da gente gerou um Battle Report. Na época, a gente fazia uma campanha nacional no Warhammer Brasil. Um trabalho de corno. Putz, cara, a viagem até a casa do Sócrates aquele dia, cara, foi muito ruim, cara. Trânsito horrível, quente pra caramba. E aí chegou lá, a gente jogou 3 turnos, cara. A gente jogou das 8 da noite às 5 da manhã e jogamos míseros 3 turnos, cara. Mas o que é pior, todo mundo satisfeito de estar junto e tal. É o maior programa de índio, mas pelo menos a gente tava entre amigos e no final das contas valeu a pena pra se rever. Pra jogar foi muito pouco, né? Foi nessa que você trouxe o seu Legions, né? Legions of the Damned. Isso. Foi a estreia da Legion of the Damned, cara. Eu vim com o meu Imperial Guard pintado pelo Luciano. Isso. Não, e é isso, cara. Tava todo mundo esperando uma desculpa pra botar as coisas na mesa, cara. Eu lembro que eu levei tudo que eu tinha, cara. Eu levei meu Titã, eu levei meu Bane Blade, a Legion of the Damned, a Deathwatch. Levei uma caralhada de coisa. Tinha o Penis Bane Blade do AJ, né? Tinha o Demon Prince cocô dele também. O Silvio, cara, o Silvio deu conta de levar tudo que ele tinha. Como sempre, ele leva tudo que ele tem. Inclusive, né? O filho. O filho e o que ele não vai usar no jogo, né, cara? Inclusive o filho. Eu lembro que o Chico uma hora tava dormindo no chão, cara. Tava num monte de paninho lá, né? É, tipo no edredom jogado no chão, o Chiquinho dormindo e a gente jogando, cara. Coisa de gente doida. I can feel no sense of measure, no illusions as we take refuge in young man's pleasure, breaking down the dreams we made. Deixa eu pegar o gancho aí. Eu tenho um que eu acho muito legal também. Foi o primeiro apocalipse que a gente fez na casa do AJ lá. Aham. A gente teve momentos memoráveis, né? Quando eu comecei... Quando que eles lançaram o Grey Knight? Foi 2004, não foi? Codex. Cara, faz tempo. Eu comecei a jogar 40k com Ultramarines. Eu só perdi. Até hoje eu só perco. Eu tenho uma sorte no dado... Bom, o ZV... Eu tenho aquela foto eternizada mais. Sua dos seus 5 uns, lembra disso? Cara, eu consigo pegar uma mão cheia de dados e tirar só 11, exatamente. O ZV matou aí a parada. Eu jogava com o Tocha, tinha uma época que a gente jogava bastante junto, eu e o Tocha, e a gente... Você lembra, Tocha, quando você pegou aquela monstruosidade sua e eu tava usando os Terminators e não tinha jeito que eu fizesse que eu ganhava daquela porcaria? Aquela galinha tiranide? É, porque... Tudo que eu rolava, eu até tinha condição de chegar, mas minha rolada era sempre uma merda. E eu era um complementar com você, tendo sorte demais no dado, né? Que esse é outro ponto. O Tocha, ele é exatamente o oposto do que eu sou na rolada de dado. Tudo que eu tenho azar, o Tocha tem sorte. É impressionante. Chegou uma hora que eu fiquei cansado de tomar couro com os Ultramarines, eu falei, Aí lançaram o Codex novo de Demon Hunters, né, ainda. E aí eu fui lá, montei um army de Grey Knights que ninguém jogava tal, e foi bem legal. Eu, até hoje eu tenho esse army e continuo jogando. A gente jogou, eu e você, a gente jogou uma partida com você contra Deathwing num torneio do Rio de Janeiro e foi muito legal, não sei se você lembra. Foi muito legal, lembro sim. Eu odeio aqueles banners na época, eu tinha um ódio daqueles malditos banners. Não, só pra chegar no caos aí... E aí, cara, quando eu comecei a jogar, o pessoal não conhecia. Então o que o pessoal fazia? Principalmente o pessoal que tinha o army mais agressivo, chegava rapidinho perto das minhas miniaturas. E eu tinha e os Grey Knights com Power Armor, eles eram bastante poderosos, né? O pessoal chegava pra dar a carga, eu falava assim, você já jogou contra Grey Knights? Eu falava, não sei o que lá. E cara, era toda vez, nego dava a carga e tomava um couro, porque todo mundo tinha Power Weapon e o caralho e o caramba 4, né? E aí a gente foi jogar nesse apocalipse. Cara, aí teve uma jogada, você lembra, Estevão, que eu tava com 10 Terminators num canto. Lembro. E aí, a gente tava numa situação que num canto da mesa, acho que era eu e você, né, Estevão, contra o resto do mundo, não era isso? Não, tinha mais alguém com a gente, eu acho. Tudo bem, mas enfim, o ponto é que... O pior é que eu acho que não, cara, o pior é que era eu e você contra o resto do mundo mesmo. Porque do outro lado que o Tocha, o Sócrates, o Stream e o AJ, cara. E aí... Teve uma situação onde eu tinha meus 10... Não era o Stream, era o Ken. Era o Ken. O Stream nem tava. Mas o Stream não foi? O Stream não tava nessa parada, não. Acho que o Stream nem existia nessa ainda, tava, né? Ele ainda tinha... Depois que ele foi iniciado lá na casa da Jota, tocou o Rusty Trombone e tal, daqui a pouco a gente conta essa. Vai e lá. Aí, eu tava todo pimpão, né, com meus 10 Terminators, não sei o quê, falei, meu, não tem como me destruir, né, porque... Terminator de Grey Knights é... Hoje em dia tá ainda pior, mas na época era bem pesado. E o AJ, ele tinha emborcado dois trucks dele, que por sinal é um... é um outro arm maneiríssimo, que é todo temático de pirata. Enfiou dois trucks, jogou uma porrada. Acho que tinha uns 40 boys tranquilamente, não era isso? Por aí. Tinha muita coisa. Era muita coisa. Era uma galera gigante. Era muita coisa, cara. Mas foi o Ajota ou foi o Sócrates, cara? Então, não. Eu acho que foram os dois, na verdade. Hein? Foram os dois, porque o Sócrates, ele veio na seguida e esse é o lance. Eu peguei, cara, e devastei o arm, o que o Ajota jogou em mim. Era 40, sei lá, era muita miniatura. Os Terminators moeram os caras. Aí veio o Sócrates, e eu tive umas baixas e tal, né? Veio o Sócrates com um squad de Grots. E acredite ou não, o squad de Grots eliminou com todos os meus Terminators aquela maldita jogada, cara. Acontece, né, cara? Foi uma merda. Obviamente que 90% foi minha habilidade de... Eu só precisava tirar dois. É claro que eu tirei vários uns. E, além disso, teve a situação que o Grot deu um tiro de... um único tiro com força, sei lá, 2, 3 e conseguiu matar a porra do Terminator. Não, cara, mas isso é uma merda, cara. Se você quer se zicar na hora de jogar, mesmo, por exemplo, jogando com Terminator é uma peça super poderosa em jogo, com dois ou mais, ele salva qualquer ferimento. Você quer ver você se ferrar? É só se falar assim, eu só não posso tirar um. Pode jogar o dado, cara, vai morrer tudo. A gente, na época, falou, a gente pensou até em fazer uma camisa pra quem jogar com Terminator, cara, fazer só um salva. Alguma coisa do tipo. Agora, eu acho que esse negócio dessas habilidades de cada um, tirar o que não pode tirar naquela hora certa, já acho que isso dá o sabor do jogo, né? Eu lembro jogando com o Marcos, por exemplo, a gente jogou uma vez isso, não sei se você lembra disso. Eu sempre jogando só com Terminator, né? E o Marcos jogava ainda de Ultramarine, ele tinha só um squad de Terminator. Eu lembro de uma vez zerar, debaixo de. Deathwing é um arma de grande volume de fogo e volume de fogo em movimento, porque o Terminator ele anda e atira como você quiser, né? Eu lembro de zerar um esquadrão seu inteiro, só sobrar um capitão. E assim, você recuou, você foi pra dentro de uma peça de floresta, você se lembra disso? Aí eu juntei, assim, uns dois esquadrões em cima pra acabar com ele, zerar aquele cara, que era o seu último HQ. E esse cara, de repente, resolveu não morrer. E assim, o cara exterminou dois esquadrões meus inteiros de Terminator. Eu tive que sair daquela floresta e de longe ficar atirando até aquele cara resolver morrer. Eu acho que também, eu não lembro quem tinha um orc, que era um orc matador de exterminadores. Até se me engano, era você, Tocha? Alguém tinha um orczinho, um boy com uma pintura diferente, até no cabelo? Orc. Acho que deve ser os caras de São Paulo, do Rio de Janeiro. O Silvio tinha um orc que era um matador de exterminadores. Era um cara que... Não, porque não devia estar pintado. É, porque o Silvio não pinta a miniatura. os orcs de chumbo dele. E ele, um cara, um orczinho que resolvia não morrer e às vezes matava assim um esquadrão inteiro. Né, acho que essas imponderabilidades, essas coisas dão um sabor no jogo, né? Sim, porque aí tira aquele lance que a galera fala do Math Hammer. Porque muita gente critica o Warhammer dizendo que é isso, que é um jogo onde a probabilidade manda muito e que basta você ficar rolando dado, que a matemática cuida do jogo. Mas como o fator sorte é preponderante, sim, às vezes acontecem essas coisas que você não espera e é isso, dá todo o sabor do jogo e criam esses episódios memoráveis. Criam as histórias. Mas tipo a história do a gente foi jogar um Warhammer Fantasy, não era 40k. Tu precisa de 50 minutos pra dar o deploy do jogo, porque é muita coisa. Daí eu tava jogando com o excelentíssimo Montanha, com meus Bretonians, e ele tinha um Hell Cannon do outro lado. A primeira jogada do jogo, primeira, foi ele ter dado um tiro de Hell Cannon no meio das minhas tropas. E todo mundo saiu correndo. E eu perdi o jogo no primeiro tiro do jogo. Que foi Fantasy. Não, vocês não entendem. O que. Cara, foi um tiro. Meu primeiro movimento foi disparar o canhão. O canhão pegou no meio da tropa, matou a tropa. Matou metade da tropa. Ela correu e estourou todas as tropas ao redor. É o que eu ia falar, porque o Fantasy tem isso. Quando um cara quebra do seu lado, você faz um teste, né? Pra ver se você não quebra também. Se você não vai fugir. Sim, e o detalhe é que eu tinha reroll ainda. E eu falei tudo. Pois é, acho que a gente tem que viabilizar esse encontro, Marcos. Uma cena memorável também que eu lembro foi o R15 foi dar uma carga. Ele tinha 3 Gargoyle e tinha 3 Terminator na frente dele. Ele, eles vão morrer, se ficar aqui vão morrer, se der o charge vão morrer igual, bom, Vou dar um charge, né? Ele deu charge nos Terminators. Acertou, feriu. E ele falhou o save, os três saves. Tirou 3-1 o beaten. Perdeu os três Terminators por três gargoyles. Assim, foi uma coisa que... 30 pontos matarem 150. 5 pontos, cara. Nem isso. E cria lenda, né, cara? Eu queria uma coisa. A gente vai falar dos nossos causos de jogos, também dos causos pessoais, as coisas. Não, a gente pode falar esse tipo de coisa também, Zé. Você quer começar a entregar? Não, eu queria perguntar pra. Que assim, a gente do Rio, a gente tem os primeiros torneios de receber vocês aqui. Mas assim, eu nunca soube a história do outro lado. Como é que foi pra pessoas como o Tocha e o Marcos, de repente, resolver, não, eu vou pro Rio, vou ficar na casa de um cara que eu nunca vi na vida. Assim, eu queria que vocês contassem essa história, de como é que foi esse processo de vocês virem pra cá, assim. O Marcos ficou na minha cara, a Tocha ficou na minha cara. Já... Como é que foi pra vocês no início virem pro Rio de Janeiro e essa Beleza. Vamos falar em português, claro. O ZV quer saber se vocês estavam com medo de ser tarado na casa deles. Conta aí, Marcos. Uma coisa parecida. Eu vou falar o seguinte. O ZV foi um cara muito especial porque ele recebeu de braços abertos. Foi, né? Não, cara. Ingrato. Cara... Tá, guardou rancor, né? Não, o ZV, ele é um cara muito especial. Por que que eu falo isso? Na ocasião que a gente decidiu ir pro Rio de Janeiro jogar o torneio, o primeiro torneio que foi, fui eu, o Tocha e foi o Tom também, não foi, Tocha? Eu não lembro se foi o Tom no primeiro ou foi o Silvio. Não, o Silvio foi o primeiro, né? O Silvio foi o primeiro, o Silvio foi o cabeça de ponte Tom, aí da Tom, parada. Aliás, mas... eu nunca vou esquecer do Tom chegando no... O Craven. No Sesc, é. Vestido de Craven e o Caçador, meu Deus do céu. Mas o Tom tem uma coisa assim que eu... Uma coisa de bom que eu sempre vou lembrar, que foi ter patrocinado um torneio nosso que tinha uma máquina de sorvete. Pode crer, é verdade. Quilo. Mas deixa... Quem patrocinou o sorvete foi o Silvio, viu? O crédito não, seja dito. Não, tudo bem. Não interessa. Você tava lá. Interessa que tinha máquina de sorvete, a né? A máquina era do Tom. Do Tom. É, que foi na casa dele. É do pai do Tom, na verdade, né? É, em termos não nerd, seria como se fosse, sei lá, um evento que fosse cerveja liberada. É, mas... free bar, né? Exatamente. Cara, sorvete, que isso? Agora, brincadeiras à parte, o ZV, ele foi, ele, que eu diria assim, ele teve um voto de fé, ele foi muito especial no sentido assim, ele convidou pessoas que ele não conhecia pessoalmente pra ficar dentro da casa dele, junto com os familiares dele. Recebeu a gente de braços abertos, foi um cara genial. Ele assim, ZV, eu já falei isso pra você, tô rasgando um pouquinho de seda, mas acho que se não fosse a maneira que o ZV recebeu a gente, eu não sei se essa ponte entre São Paulo e Rio teria continuado. Claro, teve outros fatores, mas a maneira que ele me recebeu o Tocha, foi buscar a gente na rodoviária, tua avó comprou pão salgado pra gente tomar café da manhã, assim, foi, realmente foi... Presunto, cafezinho, exata, foi inesquecível, assim, isso eu guardo até hoje com muito carinho no coração. Ah, legal. Essa coisa toda à parte, eu dormi no quarto junto com o ZV, ele no chão, pelo amor de Deus, assim, é legal, assim, as pessoas saberem as nossas diferenças anatômicas, eu sou um tampinha de 1,68m. O Marcos é um troço de 2 metros e lá vai pregada. Então, claro que a gente cabia nas camas. Feio, cara. Vai tocar não, masculino de alerte. Não, lógico que não. Só que não, peraí. Não, não tinha como. Ele não cabia nas camas da minha casa. Então ele teve que dormir no chão, cara. E assim. Na primeira vez, eu dividi o sofá-cama com o Marcos. Que bem claro isso. Ui, Deus. Cara, eu sou Marcos, macho Marcos, pra muita gente, viu, cara? É macho verdade, pra caceta, né? Aqui, viu? Ô, Marcos, fala. O maior problema era cotovelar ele de noite, que ele ficava roncando. Era terrível. Olha só. Não, daqui a pouco o Victor vai falar de ronco, então. Mas gente... eu ia contar isso agora, cara. Peraí. Antes da gente continuar, o André tá me apoquentando aqui, que pelo jeito ele tem alguma coisa pra contar. Entrou o integrante do Restart. Fala, Andrezinho. Peço desculpa aos senhores pela minha ausência, mas motivos de força maior me privaram da conversa com o senhor. A gente sabe a força maior. Uhum. Maior e Nord. Não, ele não é nível ultramarcos nórdico, não. Ele é, aliás, se eu entendi direito, ele é descendente de sul-americano, ele é chileno. Ah, tá. Isso vai melhorar muito a sua figura hoje. aqui. É, nossa. Você trocou um amante nórdico. Vou piorar isso, um então. O Fabão tava junto. Ixi, que delícia. Make sense. Mas e aí, André? Você tá tentando pra entrar aqui? Tô achando que você tem algum caos especial pra contar? Você não vai contar como é que foi essa aventura? Ele só queria ser introduzido. Cadê o AJ? Ah, então, o AJ hoje, motivo de força maior também, o privaram de entrar na conversa, tá? E você resolve então, com ele. Então eu não quero você nessa conversa. Abraço. Ele vai ficar grilado, cara. Chama ele aí. Eu recebi uma visita de um gringo hoje. A gente ficou lá trocando ideia sobre o wargame pelo mundo. O cara contou de coisas que ele viu na Bolívia, no México. Grupos de wargame que a gente nem imaginava que existia por aí. Ai, que legal, cara. Eu não consegui... Assim, nunca passou pela minha cabeça sobre constituir um grupo na Bolívia, por exemplo. Na Bolívia, realmente, se a gente for pensar, é foda. Se aqui é não, difícil, mas, imagina lá, né? Mas, na Bolívia eu não sei, mas a gente no encontro do ano passado, que a gente fez uma sala num desses encontros multitemáticos... O Vitor ficou batendo papo horas com o chileno, cara. Acho que ele tem, assim, uns 5 mil pontos de Ultramarine. Esse chileno, inclusive, merece menção hoje, porque o cara foi mega bizarro também, né, cara? O Silvio já contou a história do moleque do Open Day, do Fork of Mork? O Silvio nem está aqui, rapaz. Ah, então eu vou contar uma história e vou sair, então, que eu tenho que ser daqui a pouco. Rapidão, só pra galera saber. No Fork of Mork, no último Fork of Mork que teve, que foi em 2011, se eu não me engano, a gente teve a presença de um ilustre camarada. Eu não sei de onde o cara surgiu. Ele pegou o flyer que eu deixei na Devir sobre o evento, que aliás eu tinha botado a data errada. Ele foi no dia errado na minha Kaikan, mas depois ele voltou porque ele descobriu que era em outro dia. E a gente tinha uma área isolada com uma faixa de construção que era só pro staff, né? O moleque tava lá, o Silvio tinha comprado esfirra pra galera, a gente tava comendo, mas era só o staff do FON, não era mais ninguém. O moleque entrou na zona de controle do FON, ficou mexendo em todas as miniaturas que estavam sendo pintadas, comeu a esfirra que o Silvio comprou e depois ficou lá perambulando e tal. Aí o Enéas uma hora pegou o moleque pelo ombro assim. Então, cara, agora só continua quem tiver na competição e tal. Eu não sei o que. Foi conduzindo o moleque pra fora e levou o moleque embora do torneio. Ah, mas acontece, cara. Esse tipo de cara aleatório aparece. Não tem jeito. Sempre tem um bizarrinho qualquer, né? Deixa eu voltar aqui no meu caos do ZV, porque algumas coisas acho que são passagens aleatórias sobre a nossa experiência do Rio que ficou muito marcante, né? A primeira coisa que eu tenho que dizer é que quando a gente chegou na rodoviária, aí eu falei, vamos lá pegar uma coisa, você lembra disso aí? Então, o joelho? Eu aprendi que uma o joelho. Exatamente, uma das iguarias cariocas. Ah, joelho é uma joelho. Delícia, cara. Conhecido em Minas como cigarrete, em São Paulo que eu não sei qual é o nome que dá. Ah, é enrolado, cara. Enrolado de presunto queijo. Enrolado. Aí a outra coisa foi a Parmê. Parmê! Pizzaria Rodízio do Rio de Janeiro, que é um episódio à parte. Pizza Grill. Aquilo foi fantástico. Foi fantástico. E foi assim, foi uma série de eventos que foram realmente marcantes na minha vida e que, como eu já tinha falado em outros episódios, que me proporcionaram conhecer pessoas muito legais, né? Agora, aí a gente traz as pessoas, né? A gente quer retribuir o favor e eu chamei o ZV pra vir pra minha casa, né? E ó, cara, vamos falar, o ZV foi pra tua casa cheio de segundas intenções, meu, depois que eu descobri. Foi, conta aí, cara, que depois foi. Eu complemento. O ZV, então, eu ia comentar exatamente isso. Eu tenho quem conhece, eu não tenho duas irmãs. Eu imagino que o ZV foi em casa só pra vir me ver, mas tudo bem. O ZV, ele sempre teve carros compactos, né? Mas ele deu um jeito de chegar em casa, cara, ele trouxe... Isso quer dizer que eu nunca tive dinheiro pra comprar carro bom. Cara, não, eu acho que não, porque os seus carros sempre foram carros cheios de 9 horas. Não, outro dia você tava com compacto, dinheiro, né? e tava perguntando no Facebook se devia comprar um Fusca novo. Fusca novo é caro, mas sem seu caso, eu compro uma bicicleta. Mas agora sim, agora eu sou um cirurgião rico e famoso, né? A gente Porra! Agora. Ainda nossa. Bem que eu sou seu amigo, né, meu? Doutor Azevedo. Agora, segundo IBGE, agora eu poderia estar na classe média norte-americana, inclusive. É doutor Azevedo ou doutor Pantoja, hein? Doutor Marcos. Aliás, eu odeio o doutor, cara. Eu sou terrivelmente contra honoríficos. Eu odeio quando a pessoa me trata como doutor. Doutor Estevão, o que você tem a falar sobre isso? Olha. Porque o Estevão é advogado, né? Doutor, Estevão, Estevão é aquele que a gente tem que, no Apocalipse, a primeira coisa que tem que fazer é matar e comer o Estevão, né? Olha, nessa opa, hora, como assim? Nessa hora não, lógico. Masculinity alert. A primeira ali. Coisa que se faz é matar todos os advogados. É, cara, mas eu sou um advogado... Meio que não é advogado, não. Não faço questão de honorífico também, não, cara. Aí o cara me trouxe todas as roupas dele num cabide, porque quem fazia a mala dele não era ele, né? Era a avó dele. Era a avó dele. Ele brinca que... É a saudosa avó. A saudosa avó do ZV, que, como a gente... Ou a gente falava que o ZV empinava pipa no ventilador. na área de serviço do apartamento. E o cara... Eu sei que o cara trouxe, meu... É, cabide, trouxe... Amplificador de guitarra. Amplificador de guitarra. Eu não sabia onde o cara tava indo, cara. Ele chegou com uma mudança. Eu falei, pô, fodeu, o cara vai morar na minha casa, né, meu? O que não ia ser estranho, né, Marcos? Porque na tua casa já morou gente esquisita. Até o exterminador. Predador. Que é, o predador. Mas enfim, aí eu sei dessa vez eu tava em São Paulo também. E aí, cara, foi a primeira vez que eu fui na casa do Marcos, e aí eu entendi, cara. Porque assim, o Marcos não vai falar, é claro, mas eu posso falar. As irmãs do Marcos são bonitonas, cara. O Marcos tem duas irmãs que são grandona, loirona. Bom, são gostosas as irmãs do cara. Aí cara cheio de segundas intenções. Ainda... Eu já tô até vendo que com essa porra, o nego vai começar a me acessar no Facebook só pra ver minhas irmãs. Lógico, cara. Eu não estou fazendo isso neste momento, tá? Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu sou praticante de artes marciais e devo deixar claro que se um dia eu precisar entrar numa briga e precisar chamar alguém, a pessoa que eu vou chamar é minha irmã. É, eu vou então... falar pra você que eu tenho mais medo da tua irmã do que de você, cara. Por sinal, tem mais famosa, cara. Uma grande amiga barra ficante, meu irmão aqui no Rio de Janeiro, também joga rugby. E assim, a sua irmã já tem fama aqui no Rio de Janeiro também, cara. A irmã dele já saiu em revista, cara. Uhum. Saiu em revista internacional de rugby, cara. Minha irmã é, pra quem não tá sabendo aí, se você for procurar no Facebook, ela joga rugby, é coach de rugby e a profissão dela é trabalhar com o rugby em si. Porque o ZV levou amplificador guitarra, foi pra fazer ele serenata, quis fazer uma seresta pra minha irmã, essa porra do Marcos me prometeu que a gente ia fazer uma jam session em algum lugar. E o Marcos toca alguma coisa, cara? Segundo ele. Punheta, né, cara? Me prometeu uma jam session com alguém lá. É de trombone, né? Planta, ele toca. Porra, what down on me? Na verdade, tem um ponto que eu queria lembrar, voltando um pouco antes, sobre aquele apocalipse na casa do AJ, o primeiro apocalipse. Uhum. Que o mais importante foi o final do jogo. Quando a gente enfiou o Estevão, o Marcos, eu, o Ken e o AJ dentro do... Que era aquele carro que ele tinha? Celta? Era um Celta minúsculo, que ainda Celta tinha, sei lá... Tinha, eu acho que devia ser uma... Sei lá, devia ter uns 600 quilos, pelo menos, de gente lá dentro. Foi o Celta. E, inclusive, tinha um saco de ração. Exato. Devia ter uns 80 quilos de ração no porta-mala ainda. Quase deu PT naquele carro. O carro não... Quem era que tava dirigindo? Era você, Marcos? Era eu. E a gente tava levando quem que mora no fim do mundo. É, Ken, verdade. Né? A gente ia levar o Ken pra casa dele lá no Jardim Bonfiglioli. O Marcos quase não conseguia manter o carro na pista, porque ele... Tinha muito peso lá. No final, se eu não me engano, detonou o carro do AJ. De tanta tranqueira da gente. Eu acho que era porque... Sei lá. Enfim, mas esse foi outro episódio. Foi, cara. Foi bizarro, cara. Voltar aquele dia foi foda. Mas assim, esse jogo realmente foi marcante. Tem vários episódios assim que me marcaram de partidas. Mas nesse jogo... Foi tão marcante que eu escolhi imortalizar esse jogo. Teve uma hora, porque assim, o AJ, a gente vai sempre falar do AJ, é impressionante. O AJ, esse arme dele, o Marco já comentou, é um arme todo convertido. E o warboss desse arme é o Krabs, que é um orc gigante, montado no, na Matilda, que é um lagartão fodaço. A miniatura é muito legal. Inclusive, você terminou de pintar ela pra ele, Marcos? Entreguei na mão dele nesse apocalipse que você comentou lá na casa do Ken. Pois é, nunca mais vi. Por sinal, cara, ficou muito bom, cara. Nunca mais vi a miniatura. Acho ela foda, cara. Eu particularmente fiquei muito orgulhoso daquela pintura lá, cara. É, mas então, aí eu sei que o Krabs com a Matilda deram uma carga. Lembra disso, Marcos? No teu dread, destruíram o teu dread. E aí os dois capitães dos meus armes, o Capitão Ultramarino e o Capitão Salamandra, desceram de um prédio, cara, e sentaram o sarrafo. E foi tão legal no dia, na partida, que eu escolhi imortalizar esse momento em arte. Eu comissionei um artista, um cara muito bom, o nome dele é Nicolas Giacondino, ele é argentino e desenha fodamente. E eu comissionei dele um desenho muito legal, ilustrando essa cena. O dread do Marcos já destruído, o Krabs e a Matilda e os capitães dando a carga. Pra mim é uma das coisas assim memoráveis que rolaram em jogos. Disponibiliza isso pro pessoal ver. É, eu vou botar um link aí. Eu coloco o link aí também no dia, pra galera ver. E aí, da terra dos Butiá, vocês têm conto pra compartilhar ou como é que é? Olha, tem... Certa vez o Estevão veio pra cá num torneio. Acho que foi o único torneio de verão que eu participei, em janeiro, pronto, né? Lá vem essa, cara, história. Eu sempre me impressiono com as odisseias do Estevão. O cara mora lá em Cuiabá, lá no Raio Pata. Ele sempre tá indo pro sul, pra Rio, pra São Paulo. É o verdadeiro Waldo, cara. Você sempre tá em tudo que é lugar, cara. Ah, cara, eu já viajei bastante pra jogar, viu? E eu gosto, viu, ZV? É uma coisa que eu falo que se eu não viajasse tanto, eu não conheceria tanta gente. Putz, hoje as grandes amizades que eu fiz através do hobby, e vocês são a galera com quem eu mais converso, com quem eu mais papeio, com quem eu mais troco ideia e com quem eu mais me identifico. Então talvez se eu ficasse acomodado no meu canto, eu não conheceria tanta gente. Eu posso falar a mesma coisa, eu também já viajei bastante por conta do hobby, atrás de jogo, ou por fazer viagem, coisa do gênero. Eu também conheci bastante gente e não me arrependo nem um pouco. Por sinal, eu... Dos de fora de Cuiabá, eu acho que fui o único que fui te visitar, é isso? Confere aí. Isso, cara, você foi o único. O Vitor, sabe esse aí que tá falando? Prometeu que vinha me visitar. Eu cheguei de marcar, pedir folga pra poder recebê-lo em Cuiabá e agora ele teve coragem de desmarcar. Né, Vitor? Conta aí. Pois é. Não, mas eu prometi a visita e vai ocorrer a visita. Só que eu preciso achar a passagem barata, porque por 900 pila eu não vou ir te visitar, né, cara? Tá muito caro. Conta a sua história, então. Estevão, você tem que entender uma coisa. O Marcos já citou, ele é o único que tem faixa preta aqui. É o único que consegue ir no meio do mato aí te visitar e sobreviver. Não tem nada não, cara. Eu tenho cachorro, eu cuido de vocês. Mas então, nesse torneio, como o Estevão ia ficar num hotel, daí eu resolvi, vamos dividir um quarto, né? Então, esse cara, ele só falou assim, ó. O cara, ele aceitou. Ai, não acredito. Você também assim, é uma bitch, né, Estevão? O Estevão falou, ó, gordo é foda. Gordo ronca. Eu falei, capaz, né? Esse cara roncou a noite inteira, mas não era ronco, assim, era parecido. Tinha um motor a diesel ligado do meu lado a noite inteira. Eu cheguei ao ponto de... Eu não aguentava mais. Eu peguei e enrolei uma coberta na cabeça e fui pro banheiro tentar dormir. Daí, beleza. Mas... Quando era umas 5 horas da madrugada, 6 horas, ele parou de roncar. Falei, graças a Deus, vou dormir uma hora. Às 7 horas da manhã começa um buzinaço de caminhão do lado de fora do hotel. Eu desisto, eu vou tomar café da manhã. As experiências têm valor, né? Na segunda vez que ele veio pra cá, veio também o Stream e o Enéas. Adivinha se alguém teve coragem de dividir o quarto com ele? Não, né? Me lasquei, tive que pagar sozinho. Mas essa ida pro Porto Alegre aí teve vários fatos memoráveis, né? Outro fato memorável foi o gato, filho da puta que montanha tem em casa, cara. Engraçado. O Risse, que o Vitor mencionou aí, o Risse, ele sempre leva as coisas lá. Eu fui duas vezes para Porto Alegre, toda vez o Risse levou cuca, levou bolo, levou cerveja, levou bombom. Dessa vez, ele tinha levado uma cuca. Pois o gato do monte, cara, não vai lá o escroto do gato e não mija em cima da cuca, cara. O que é cuca, cara? É um bolo. Cuca é um bolo. é um bolo doce. O cookie é bom, ninguém dá, né, cara? O cookie é bom, ninguém quer dar, né, meu? Ah, pedindo com jeitinho, o Estevão dá. Não, não, eu gosto muito de cookie. Cookie eu guardo tudo pra mim. Uhum. Outra engraçada que tem, cara, também, não sei se o Vitor vai lembrar dessa. Eu também fui pra Porto Alegre, que a gente participou de um curso de pintura com o Fernando Ruiz, né, o maestro. El maestro. E aí no primeiro dia, porque assim, rolou uma... Eu vou contar por partes. No primeiro dia, ou foi no segundo, não lembro mais. Acho que foi no primeiro porque o Alex estava lá. E é um cara que a gente vai contar. O Alex é um cara lá do Clube Gaúcho também, um cara sério, todo alemãozão, né? E a gente tava no quarto e dessa vez o Vitor também já tava esperto, não quis rachar o quarto. Então o Vitor pegou um quarto do lado. E aí, o Alex, nesse dia, a gente ia... Era um dia antes do curso, a gente ia sair pra tomar uma cerveja, conversar fiado. E o Alex já tava lá, o Alex tava no quarto. Aí o Vitor pegou, levantou e falou assim, ah, eu vou tomar banho então. O Alex não sabia que a gente tava em quartos separados. E o Vitor levantou e saiu do quarto. E nisso eu levantei e falei, porra, vou tomar um banho também. E fui pro banheiro. O Alex, cara, fez a cara de susto, mais escroto que ele deve ter. Tipo, porra, não se comenta. Aquela coisa, eu não vou falar, mas que tá estranho, tá, né? É, esse dia foi engraçado, cara. E aí, a outra dessa... Porque dessa vez que a gente foi pro curso, o curso foi sábado e domingo, né? Isso aí rolou numa sexta, a gente saiu, tomou umas cervejas, no sábado foi o curso propriamente dito. E no sábado à noite a gente foi pra uma churrascaria, cara. E, putz, eu não sei o que eu comi, cara. Eu sei que no outro dia eu tive uma diarreia foda, bacteriana, que eu quase morri, cara. E esses viados me sacaneando, e o Vitor, que diz que é doutor dentista também, igual o ZV, não me leva a porra de um receituário pra poder comprar um antibiótico, cara. Eu opa, quase... Tem um compatriota aqui então, eu não sabia não. Você também é CV, Vitor? Sou sim. Uhum. Qual a tua área? Faço endo e radiologia. Aff, Maria, tem muita exposição, é muito zen pra mim ser endo. Eu sou bucomaxilo aqui no Rio. Ah, sim, só açougue. Sou aqui no Rio, sou coordeno um serviço de referência de trauma de alta complexidade aqui no Rio, no Hospital Estadual. O ZV tá um tal de esfrega na cara, que eu sou bom hoje, né, mesmo? Cara, eu não sinal, tenho, cara, eu não tenho, peraí. Você é a pessoa mais folclórica desse grupo aqui. Eu tenho calma que citar que já faz o quê? Uma hora e 16 minutos e o Marcos ainda não falou da viagem à Adepticon. Pois é, né, hoje tá milagroso, né, porque hoje a gente tá relembrando no passado. E a Adepticon é recente. Amizade é a melhor coisa do mundo. Um amigo de verdade não se vê defeito. Como disse o poeta, é o amigo. É pra se guardar do lado esquerdo. Feito amizade é a melhor coisa do mundo. Um amigo de verdade não se vê defeito. Como disse o poeta, o amigo. É pra se guardar do lado esquerdo. Ele é corno, mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Ele é baitola, mas é meu amigo. Você vê, ele tem um gosto muito peculiar. Mas né? Não falei isso. Que quer falar de mim, eu vou te falar de mim. Você não vamos falar do ZV. Já que é pra falar, vamos falar do ZV. Cadê que eu sou pessoa sofisticada? É isso que você quer dizer. Cada um entenda como quiser. Agora, qual que é a sua bebida alcoólica predileta, ZV? Assim, eu vou dizer que assim, como enquanto libação etílica, eu me sinto uma garota de 18 anos. Então assim, tudo pra mim é docinho, leve. Então assim, eu sou uma pessoa de licores e assim, um drink bom pra mim tem que ter pelo menos três cores e um guarda-chuva em cima. Cara, o ZV gosta de frangélico. A gente vai no bar, porra, me dá uma cerveja, me dá um... Me dá um frangélico. Não, e lembra aquela vez desarma, na churrascaria, né? Em São Paulo, cara, que tipo assim... A pizzaria. É, pizzaria. Veio a conta e veio assim, tipo, R$200 de frangélico. Aí, quem que bebeu essa merda? Aí você veio, fui eu... Não, bebida só assim, não, melhor não é o frangélico. Bebida que o Fabrício nunca me deixa de esquecer foi aquele restaurante chinês que a gente foi, vocês lembram? Ah, que o Mortis queria comer a tartaruga? Exato! e todo mundo bebendo cerveja e tal, e que eu pedi o chá de jasmim. Ai, cara, olha só. O ZV ele se entrega. O maneiro do ZV é isso, né, cara? Ele O cara é aeromoço, toma chá de jasmim, gosta de... É, cara. O ZV é ex-militar e ex-aeromoço, né? É um currículo assim. Aliás, um outro comentário, ele é um ex-militar vindo da SpaceX. ZV, por favor, conte as peculiaridades sobre o que é SpaceX. Ó, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ela é construída no estilo mourisco espanhol, que o nosso arquiteto aqui, ui, não me deixa mentir. E por isso, ela tem uma cor predominante externa rosada. E ela fica geograficamente localizada onde? Ela fica no centro de triangulação geodésica de Campinas, seja lá o que você queira dizer. Olha então, só. Então, você entendeu que... Rosa em Campinas. O fato de vocês serem gaúchos não conta nada perto dos créditos do ZV, né? Com relação a esse... Só se tivesse algum pelotense aqui piorava, mas fora isso... Você sabe que a gente tava falando de viajar? Quando eu morava na Suíça, eu não tinha uma comunidade de jogador. Aliás, desde que eu saí do Brasil, e quem ainda não entendeu, pra mim a grande graça, além de pintar, é esse convívio social. Desde que eu saí do Brasil, eu ainda não consegui estabelecer um grupo de jogadores ou coisa do gênero pra poder jogar com frequência e ter esse ambiente familiar que a gente tá tendo nessa conversa de hoje. Mas teve uma ocasião que eu me relembrei muito a primeira ida do Rio de Janeiro, ZV e companhia, que eu acabei marcando de jogar na França. Tinha um torneio lá. E, cara, foi assim, foi déjà vu do começo ao fim, porque o cara ofereceu de ficar na casa dele. O torneio foi dentro de um espaço que foi muito parecido com um dos torneios que a gente fez no Rio de Janeiro. Foi tudo muito, muito parecido com o ambiente que a gente fez. Eu catei o carro e viajei 3 horas sozinho só pra ir jogar um dia de partida e voltei pra casa no dia seguinte, depois de ter ido jantar com o pessoal e tudo mais. Essas coisas do hobby, elas são realmente experiências bem, bem particulares, né? Agora, Marcos, eu fico surpreso que, assim, você falou que não conseguiu ainda ter um grupo de jogo definido e você tá nos lugares onde mais se jogam wargames, muito mais do que aqui no Esfério Sul. É, e você tem razão de colocar isso, e é o que eu tava tentando explicar. Além da pintura, o convívio social ou um jogo agradável conta muito, é muito importante pra mim. Assim, as pessoas que estão aqui, que eu joguei e algumas outras que estão fora do hobby, assim, a gente teve partidas memoráveis e, assim, eu nem lembro quem ganhou ou quem deixou de ganhar, cara. A gente falou de algumas partidas até agora, e eu nem lembro de... A gente não falou nenhuma vez quem ganhou ou quem perdeu, que realmente Sim. não é o que importa, cara. O importa é... Isso era o que menos importava. É a experiência e a cinemática e tudo mais. Pô, eu lembro... Eu tive 2 partidas com o Lustosa, cara, que eu guardo muito, porque uma foi no Rio com o meu Rubber Raider e tudo mais, meus outras Marines, e o outro foi em São Paulo, na Devir, inclusive. Cara, eu não lembro nem como é que o jogo terminou, mas foram partidas tão únicas, tão memoráveis, que são coisas que a gente guarda no coração. O grupo que os grupos que eu tenho aqui, você tá certo, o ZV, aqui em St. Louis, tem muita... Em 15 minutos de casa, eu tenho 3 lojas especializadas que sempre tem uma noite dedicada pra 40k. Schlep! Toma monte. Aguenta essa. Chupa! Pau! E assim, eu tentei já frequentar tanto de 40k quanto de War Machine, que a gente, eu até falei em outro episódio. E assim, o lance dos caras é chegar, jogar e acabou, cara. Se você não tá jogando, o cara não tá sequer conversando com você, entendeu? E pra mim, esse convívio social, essa interação é fundamental. Mentira, Marcos, você não se entrega. Eu até arrumei um amigo pra você quando eu fui te visitar. O cara fazia linguiça na casa dele e você não levou essa amizade adiante. Go figure por quê, né, cara? Você não foi agasalhar a linguiça do rapaz. Aliás, o Estevão, cara, ele é o sujeito mais oferecido que tem no planeta, meu. Cara, acho que ele vai fazer conversa fiada, acho que até com... Cara, acho que qualquer... O cara para em algum lugar, ele vai fazer conversa fiada com qualquer um, cara. Qualquer um, ele vai... Pô, então, o cara, aqueles guardas lá, guarda real lá de Londres, provavelmente você já deve ter conseguido mobilizar os caras pra gerar conversa fiada, né, cara? Olha, cara, eles não falaram, mas eles me olharam. We'll be right back. Que mais? Que mais, Caldo? A gente tem um monte, bom, a gente não tá soltando, cara? Tô... É, não, eu quero contar um caos. Ele tá demorando pra voltar. O stream chegou aí, deu o ar da graça e saiu de novo. Não vai voltar, ele mandou uma mensagem. É, ele falou que ele vai buscar a mãe dele no metrô. Inclusive, a mãe dele é parte dessa história que eu vou contar. Caraca. Vá botar a mãe no meio, cara. O stream, eu não sei se você tava, Marcos. O Tocha tava. E o ZV tava nessa oportunidade. O stream, cara, tava. Pior que você tava, porque a gente tava sacaneando. Mas enfim, o stream apareceu aí na galera quando ele tinha, sei lá, uns 12 anos de idade. Ele apareceu no fórum. O ano passado? É, tipo o ano passado. Então, o stream apareceu quando ele era moleque. Ele jogava Senhor dos Anéis e tudo mais. E chegou aí na comunidade. E foi ficando. Ele passou pro 40K. E numa dessas vezes que a gente levou os eventos pra Niekaikan, o Stream e o Fabinho vieram lá de Ourinhos. Cara, eu lembro disso. Pra participar. E aí, cara, foi aquilo, né? Porque a gente sempre sai à noite, toma uma cerveja e tal. E os dois eram menores de idade. Nessa época que eles apareceram, acho que eles tinham 15, 16 anos. E eles foram, num desses dias, lá pra casa do AJ, que a gente sempre se reunia na casa dele e tal. E aí a gente começou com essa segraceira de, ah, vai... Detalhe que a casa do AJ não é uma mansão como a gente... Não era uma mansão como parece, ou que dá pra entender aí, né? Era um sobradinho bem pequenininho. Sim, era pequenininho. E a gente ficava todo mundo apertadinho e tal. Inclusive, o outro que a gente levou lá uma vez que a gente foi pra aí foi o Walter. E o Walter outro dia tava reclamando. Porra, em vez da gente ir lá pra comer uma comida gostosa, churrascaria, você me levou na casa do AJ pra comer pizza. Mas é porque a casa do AJ é um point legal, né? A gente sempre se reúne lá. Mas ir à casa da Jota comer pizza é um hábito, né? De todo mundo que vai conhecer São Paulo. Até é, eu. Não, tem que ir na casa da Jota. O AJ é um excelente anfitrião. Quem entrou online? Buenas noches! Olá, tô interrompendo um trem de assunto. Não, continuem. Tá tonto esse japonês já. Mas beleza, deixa eu só terminar a história. Você vai lembrar que eu acho que você tava junto, Sócrates. Okay. E aí foi o Stream e o Fabim lá na casa do AJ. Primeira vez que eles estavam indo e o Stream pediu pra mãe dele pra deixar ele ir, que ia lá na casa da Jota, a mãe dele deixou ele ir. E aí chegou lá, o Silvio começou com aquela sacanagem dele do Rusty Trombone. E o Stream vai tocar o Rusty Trombone. Quem não sabe o que que é, por favor, googar aí, porque a gente não vai explicar. Google aí, a gente não vai explicar o Rusty Trombone hoje não. E tinha o Dirty Sanchez também, a gente ia fazer várias. É só o japonês chegar, o nível da conversa vai lá embaixo. É verdade, vocês vão editar esse papo aqui, né? Só pra saber o nível de palavrão e ofensas politicamente incorretas que dá pra soltar. Pode ir soltando, japonês, que fica demais, o Marcos corta. Mas eu sei que, cara, teve determinado momento da noite, a conversa fiada rolando solto, que eu olhei pro canto. O Stream e o Fabim estavam encolhidos embaixo daquela escada que subia. Inclusive, acho que você e o Antônio Jorge estavam sem camisa, né? Não tinha uma parada assim. Isso, o ambiente já tava foda, né? Sem foto, eu acho, da gente sem camisa, cara. E com charuto na boca. Não, cara, dessa vez foi massa também lá na casa do AJ. Ô, Sócrates, se apresenta aí e fala aí o que te credencia pra estar no meio dessa conversa aqui? Por que que... Essa conversa aqui é sobre causos de coisas de War Games, é isso? Você é gamer? Você... Ah, eu sou gamer, é isso. Qual é a sua parada, Ken? Dá um overview de quem é você. Pois truta. Pois não, boa noite, meu enjadores. Boa noite, eu sou o Ken, eu sou o Peacecraft nos fóruns e essas porcarias aí. E eu sou um gamer que quase não joga, mas tá sempre... Eu tenho praticamente todos os sistemas que todo mundo joga, eu tenho alguma coisinha, né? E eu acho que eu sou mais o cara da... Tipo a Jota, eu não jogo quase nada e eu sou muito mais de ficar fazendo meus exércitos e empoeirando eles no meu armário do que qualquer coisa. Uma garfa que é uma beleza, né? Opa, tem que sempre deixar sua marca. Se o oponente não sair ofendido ou traumatizado da experiência com você, qual que é a graça? Uma coisa muito peculiar. O Ken, ele é um ele é um arquiteto, né? Não sei, já se formou, Ken? Como é que é? Você ainda tá se formando? É. Depois de 9 anos. É. Não, eu sou arquiteto fajuto, mas ele... que brinca... Mas ele é um artista de primeiro, o cara tem uma mão pra desenho fenomenal. Esculpe. Exatamente, isso que eu ia falar. Ele esculpe paradas muito legais. Inclusive, você fez trabalho pra algumas empresas fora, né, Ken? Ah, fiz, mas... Tomou garfo. De novo. Não, eu tô... Não, eu fiz uns freelas aí pro Chromilec. Se bem que eu fiz uns... Os Meganobs que saíram da Chromilec aí, eu tinha feito os concepts pra eles em 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás. Bom, já faz um tempinho, mas aí eu tô naquele... Oh, e aí, vocês... Eu nem cobrei dinheiro. Falei, oh, vocês me derem umas miniaturas, eu tô feliz. Você fez o sketch ou você fez o... Concept pra construção. Só que daí eles deram uma mudadinha assim também, mas... A base... Mas não a escultura. Não, a escultura não. Se bem que hoje em dia eu já teria condições de fazer esculturas de peças full, assim. Tipo, não, o japonês só faz pra gringo, entendeu? Aqui dentro ele não entrega pra ninguém. Acho que não. As minhas últimas esculturas estão todas aqui em casa. Deixa eu aproveitar, já que você entrou, Ken. Antes de mudar pra Suíça, eu ia muito a trabalho pra lá. Teve uma vez que, na volta, eu resolvi parar na Espanha. Depois você fala que eu conto vantagem, né? Não, que eu sempre viajo para a Suíça. E... Seu filho da puta. Não. Depois eu conto vantagem. Não, mas é que faz sentido, porque quando eu tava indo, o Estevão falou assim, você vai pra Madrid, tem um chegado lá que ele pode, né, ele é um cara gente boa. Vou te apresentar, vou botar em contato com o Sócrates. E foi lá que eu conheci esse japonês maluco, cara. Eu fui pra Madrid, eu marquei com ele e assim, desde então, essa figurinha aí tá dentro desse grupo maluco que a gente acabou formando. Também, é outra ocasião que eu nunca tinha visto o cara, que eu nunca, né, que a gente... Acabou conectando também e ele me fez um tour miniaturístico por Madrid. E, opa, e... foi. Inclusive, você veio no dia que tava tendo um torneio de pintura lá. Exato. Da espanholada lá do Spanish que, Team lá. Que a gente pôde ver de perto aquele anão. Como é que chama o anão lá? O... Uhum. É, não, é verdade. É porque era no lugar. Era uma competição naquela. Acho que era na White Tower ou White Castle ou sei lá o que. Que era uma loja indie lá de Madrid. E que a GW tava cada vez mais ficava perto deles. Eles ficam mudando pra mais perto deles pra ver se faliam eles, cara. É. Nossa, verdade. Muito mancada. Estratégia. Games Workshop de boa vizinhança, né? Mas esses pintores espanhóis, cara, são fodas. São monstruosos. São monstruosos. E eu me meti a entrar no primeiro campeonato de pintura ali. Eu que não sabia nada. Eu botei meu primeiro veículo ali, ó. Tipo, mirim pra caramba ali. Ah, eu fiz. Pelo menos é convertido. Mas, inclusive, é aquele teu Killer Ken que você ganhou medalha de ouro naquele evento que teve da Games Workshop aqui no Brasil, não foi? Sim, e isso... Não, lá na Espanha, velho, era meu terceiro veículo pintado, aquele lá. Eu botei o primeiro que eu pintei também, mas, cara, não tinha condição não, velho. O bagulho era pesado lá na Espanha, todo mundo era... Nossa, você senhora. Foi com o canivete pra uma briga de foice, né, cara? Não, com o canivete que você ganha, assim, no kit do playground, assim, no jardim de infância, eles te dão aquele... A primeira faquinha pra você brincar de cozinha. E daí eu fui no Expo Vorpal, cara. Foi foda. Mas bem legal tudo que dá pra ver lá. Enfim, Quintino Bocaiúva, a gente tá falando nesse episódio aqui sobre causos de 40k. Você tem algum que você queira... Ah, causos de wargame, né, Marcos? Qualquer wargame, qualquer coisa. Né? Que mancada. Tem que ser relacionado, tem que ter acontecido por causa do wargame. Você tem alguma coisa que você queira compartilhar aí? Por sinal, acho que o Andrezinho tá de volta. Você tá aí, Stream? Voltei, bitches. Tô de volta na área. E aí? Ô, André, só pra você ficar sabendo, acabei de contar a história daquela vez que você foi... Pra São Paulo. Molestado na casa do Ajota. o Rusty Trombone ali, o mistério do Rusty Trombone. Não. E você lembra, André? Você lembra que eu falei que a tua mãe tava no meio da história, mas agora tá todo mundo aqui, eu vou poder falar. Você lembra que a gente queria arrumar tua mãe pro ZV? Eu lembro, cara. Puta, é verdade. Cara. Eu podia botar na minha cabeça de qualquer jeito, eles vão arranjar, viu? Nem vou consultar. Mas eu quero comentar o meu ponto de vista da história do Estevão rapidinho, antes do Ken contar os causos dele. Meu, imagina eu, moleque, 16 anos, em São Paulo, com um bando de marmanjo estranho, falando de Rusty Trombone, Dirty Sanchez. Um pedido de pizza, vieram o quê? 7 pizzas? Não, foi o maior pedido de pizza que eu vi na minha vida pra um grupo tão pequeno. Foi mais. Eu fiquei com medo, velho. Eu falei, nunca mais eu vou voltar nessa porra. Esses caras são tudo louco, tudo doente mental. Aí, o que aconteceu? Eu vim pra São Paulo e fiquei amigo desses porra, velho. Mas... uma bosta a vida mesmo, né? Mas fazer abriu uma sauna junto com eles, agora a gente tem uma sauna personal, é VIP, pode vir quem é convidado pra nossa sauna CPW, tá? Ainda o Estevão me falou, não, eu vou comprar até o metrô. Eu falei, pronto, vai roubar meus órgãos agora. Seus órgãos? Acho que ele roubou a tua pressão, isso sim, cara. Olha, o ZV é um cara que tem que ser levado logo, logo na sede do CPW, que algo me diz que ele vai gostar muito ali daquele espaço à noite. É, o ZV ele tem um poder especial também, cara. O ZV ele tem uma... Ele deve ter um gerador nuclear dentro da barriga dele. Quando ele vai no banheiro, cara, ele tem a habilidade de... Cara, digamos assim, o meu intestino grosso nunca me falhou. E diz o Fabrício que o ZV não vai na casa de ninguém sem dar uma estreada no banheiro, né? Exatamente. Tem uma história, né, Monteiro? É, tem uns amigos nossos aqui que tem... Da tarrafiada? É complicado. Conta nome aí na parada. Conta aí, Vitor. Foi assim, tem um camarada nosso que eu acho que é o terceiro jogador de fantasy que tem no estado, né? Aliás, dos três é eu, o Rice e esse cara aí. Que ele foi... foi no banheiro da casa do Monte e deixou dois torrão no vaso lá, cara. Olha, foi necessário morrendo. Muita soda cáustica pra conseguir. E daí eu tava morrendo, assim, tia. Ou o cara não saía do banheiro e eu precisava ir depois e nada, o cara sair. Quando eu chego lá, aqueles dois trecos atolados, assim, não adiantava puxar descarga. O cara puxava descarga, subia até a boca, água, assim, e falei, meu Deus, vai transbordar isso aqui. Capaz de você levar a culpa ainda, né, cara? Tinha que pegar a escova culpa, de dente do Monte pra partir do toleiro. Pior que não, e não contente em fazer isso aqui, num torneio que teve ali no salão de festas, ele fez o mesmo de novo. Ele deu uma tarrafiada. A primeira vez, e ele foi lá na tua casa, a segunda foi no torneio. E ele, inocentemente, eu não sei, falou assim, pô, toda vez que eu vou no banheiro dos outros, entope. Daí pronto, matou. Eita. Mas ó, eu tenho que falar, as histórias de banheiro do ZV são tão famosas que eu nem conheço o cara pessoalmente, demorei pra conhecer e eu já sabia. Caraca. Todas as histórias de banheiro. Eu não tenho culpa de ter um bom trato intestinal, assim, entrou uma hora, tem que sair, eu não tenho culpa. Um pouco calibre, né? Tão presente nas melhores ocasiões. Ah, e o ZV, tem que lembrar a vez que teve uma parada, acho que foi lá no Silvio, que o ZV pega e entra no banheiro e de lá sai um futum tão mortal que o ZV recebeu o carinhoso apelido de S-Cannon, a arma mais mortal do torneio. Só tenho a dizer que aquilo foi pesado, cara. Eu não sei o que diabo a gente tinha comido antes, putz. Aliás, o ZV ele também tem uma outra alcunha que acho que vale a pena a gente comer. Que ele é uma pessoa que gosta da companhia do sexo oposto, né? Então ele tá sempre, né, buscando aí... Só que ele gosta da companhia do sexo oposto, mas ele não tem critério. Nenhum. O cara é um barangueiro de primeira. Não, ele... Assim... Já dizia... Vocês estão querendo dizer algo sobre a mãe do menino, é isso? Já dizia que Stalin já dizia que a quantidade tem uma qualidade toda sua. Exatamente. Então, assim, o ZV tem... O ZV é igual a Salt Cannon, cara. O ZV, ele dá muitos tiros, alguns acertam, mas outros, a grande maioria não... Não, mas você também... A minha esposa tá aqui gritando, lembra do apelido? É justamente isso que eu quero falar aqui. A gente tava, acho que era num Outback da vida aí, e aí veio o Lustoso. Gostosa. Que, não, porque o ZV pegou uma mulher que, meu, a mulher é tão feia, parece que tocaram fogo na cara dela e apagaram a marretada. Aí pronto. Aí ele ganhou a alcunha de bombeiro marreta, né? Pois é, cara. Nosso bombeiro marreta. Não, mas eu tenho algumas qualidades que me redimem. O Marcos mesmo já me hospedou já e sabe que a criatura que eu levei pra hospedagem era de boa qualidade. Sim. O que eu disse, você acerta. Homem sem, né, cara? Não, é. Ele já falou, a quantidade tem uma qualidade por si só. Não, uma hora você acerta, né, cara? Não, mas hoje eu sou uma pessoa já reabilitada, já. Eu vou tentar dizer isso de uma maneira que não soe meio estranha, digamos assim. Eu estou me relacionando com outro cirurgião. Como é que é? bebê. Hã? Não, não pergunta, não pergunta, por favor. Vamos seguir bebê, pro próximo. Bebê, você vai assim. Sair do armário no podcast de Wargame? Tudo bem, cara, vamos lá, vamos lá. Então, o microfone tá aberto, pode, abre seu coração, bebê. É o momento de estar entre amigos. Até porque a gente tem dois gaúchos aqui que eles podem fazer a companhia pra vocês. É, a gente já faz um grupo de apoio, né? É, esse povo aí tudo enrustido, né? Tudo. É. Nós que dá, né? Ué, não tô querendo, eu não disse nada, você que entendeu do jeito que você quis, cara. Uhum. O pior é o cara viajar desde Cuiabá pro sul com uma malinha rosa e tu ainda querer dormir no mesmo quarto que o cara. Então não tem. Ah, é essa, que é uma viagem com uma mala da Hello Kitty, velho. Ou da Barbie. Eu não lembro mais agora. É da Hello Kitty, cara. É a mala das minhas filhas. É a única mala pequena que cabe dentro do avião, porra. Em defesa do Estevão, eu tenho que dizer que ele tem que ser muito macho pra viajar com uma mala da Hello Kitty, né, cara? Ah, e o Estevão é uma figura pequena, de costeleta de Wolverine, com a mala da Hello Kitty. Tocha, fala alguma coisa aí, cara. O cara tá... Na verdade, eu tava lembrando de um caos novo que aconteceu. A gente tava falando das antigas, mas eu lembrei um relativamente recente. Que lá no clube a gente resolveu fazer um Iron Man de pintura, né? Nossa, que falo... ideia fraca. Não, idiota. Caralho. Eu achei a ideia Menea. Maneiríssima, cara. Eu não... Inclusive, peraí, deixa eu fazer uma cobrança pública então. Eu sei que existe material desse evento gravado, diz que tem gente chorando dentro do banheiro, uhum. E isso não foi ao ar até agora. Eu quero saber por que isso. Pois é. Alguém tem que editar, né? Alguém. É verdade. Nada. E o André não conhece a palavra editar. Não, vou falar agora. Eu tinha feito uma promessa nas férias pro Enéas, eu falei que eu ia terminar a edição dessa porra. Eu terminei a edição, finalmente. Tem 4 horas de vídeo, eu consegui fazer 2 episódios de 20 minutos. Só que ficou muito bunda a edição, não tá legal. Eu quero deixar em um episódio condensado de 20 minutos, porque você assiste e fica muito repetitivo. É só nego chorando, reclamando da hora. Aí a gente para, sai pra comer, volta. Aí é nego peidando, chorando, reclamando da hora. Foi animado, né? Batizando várias vezes. Mas então, Tocha, deixa o Tocha terminar de contar então aí a versão dele. Então, na verdade, foi só é mais citar uma coisa que foi o Fabão pintando miniatura no final. Ele tava, sei lá, 4 horas pintando a mesma miniatura, e aí ele dá uma pescada depois de sei lá quantas horas acordado e esmaga a miniatura na mão dele. Caramba, cara, que droga. Aliás... Não, isso foi péssimo. Cara, tem um cara aqui nesse grupo que tem a verdadeira mão de cocô. Se você tem muito apreço pela sua miniatura, não dê na mão do Estevão, cara. Eu não sei como alguém pode pintar a miniatura tão bem do jeito que ele pinta... Com essa destreza toda que ele tem, cara. Cara, eu tenho. Não, deixa eu contar um caos dele, então. No dia que eu conheci as ilustríssimas figuras de Estevão, Marcos, Ajota, Tocha e tantos outros, a gente foi lá na casa do Ajota, o Estevão me pega o livro do Apocalipse, tá olhando o livro, derruba na estante de miniatura do Ajota, em cima de um Flyer Orc Scratch Build, e em cima do Maggot Demon Prince. Nossa, acho que caiu um machado naquela história. Nossa, desmontou tudo. Tem uma outra história, cara. Se fosse o Ajota, eu tinha enfiado a mão na orelha do Estevão, cara. Ainda bem que o cara é meu amigo, porra. Ele é colega, mas ele quase quebrou a casa dele inteira, velho. Ah, cara, eu sou desastrado, meu. Não tem jeito. Eu vou contar essa história. Eu fui uma vez, viajando, eu fui pra uma loja, que é uma loja muito legal que tem em Paris, o Tocha até teve lá agora, eu recomendei pro Tocha. Ela chama Star Player. É, fica também, em Paris, ali, estive lá, pertinho, né? Da catedral. Então, não recomendou também pra mim, por quê? Minha, né? Ué, cara, eu fiz várias recomendações pra você. Tô eu na Star Player e, putz, cara, Star Player, pra vocês terem uma ideia, houve uma época que a Star Player era frequentada pelos melhores pintores de miniaturas da França. Os caras têm um display na frente da loja onde tinham peças assim que você viu no Games Day, que você viu na White Dwarf, e de repente você ia na loja e a peça tava lá na tua frente. E eu entro nessa loja, tem uns caras jogando 40k e putz, cara, eu vi um Lehman Russ lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, todo feito weathering. Na lateral do tanque tinha uma anja com uma espada avançando, lindo. Aí eu pedi pro cara, falei, cara, posso ver? Posso pegar na mão? O cara, lógico, o cara todo cortês, lógico, pode pegar. No que eu pego o tanque, cara, a torreta não tava colada e a torreta pá no chão. O cara olha assim pra mim e fala, oh, I'm sorry, cara, no problem, no problem. Você viu o desgosto na cara do sujeito, meu. Eu realmente sou muito, muito, cara, muito, nossa, muito desastrado. Brasil, ele deve ser Golden Demon, né? Aí, cara, o erro aí é o Golden Demon. O Estevão pegou e mandou, desculpa aí, eu sou da Argentina, né? Ah, Major. Fala uma coisa, quem que nunca se cortou ou nunca colou braço de miniatura, nunca se colou os dedos ou coisa do gênero aí? Vocês já contaram a história do AJ, do bracinho? Não, não, essa é... Normalmente a gente deixa o próprio autor contar a história, bom, mas conta aí, vai. Do AJ, vou contar a história, então que essa história é boa. AJ tava indo pra uma reunião no trampo, pá, foi lá de terno, todo pimpão. Não, então peraí. Calma aí, fala assim. Conta o que o AJ é. O AJ trabalha com resseguro. O AJ é um cara que, putz, no último emprego dele ele era tipo vice president, CEO e o caramba quatro. O cara trabalha de terno. E tem várias secretárias que trabalham por ele porque ele não precisa trabalhar. Ele já tá naquele nível que ele só senta na mesa e manda. Esse é o AJ. Continua a história, Stan. AJ, antes de ir, aproveitou um tempo e montou uns orcs, né? Que ele tava montando aquele Army Orc dele, da ONF, Orc Operation Naval Fleet. Enfim, chegou na reunião, foi falando, começou a dar calor, AJ tirou o terno. Paletó, né? Continuou. Aí ele arregaçou as mangas da camisa. E ele percebeu que a partir do momento que ele arregaçou as mangas da camisa, mais ninguém na reunião prestou atenção nele. Aí ele viu que tinha um cara olhando assim, e o cara, não, tinha um negócio ali no seu braço. Aí o AJ olhou pro braço, tinha um braço orc colado no braço dele, com chuta assim. Aí ele olhou, descolou, guardou no bolso. Não, não é nada, vamos prosseguir. Não, acho que a desculpa foi, é da minha filha, é da minha filha, ou algo. Não, não, ele não deu desculpa nenhuma, ele falou, não é nada. Não, o AJ tem um caso pra contar da AJ também. Assim, eu fiz boas amizades nesse hobby, o AJ é uma delas. E uma vez o AJ foi pra Londres, e foi logo na época que lançou a mesa da GW. Ai, cara, essa é demais. Puta, é um teste de amizade muito grande, né? É um teste de amizade gigante. Eu liguei pro AJ, falei, AJ, você tá em Londres, não tá? Lotô. Falei, você vem direto pro Brasil? Ele falou, vou. Falei, brother, você tem como trazer a mesa da GW pra mim? Porque ele ia e vinha direto, não tinha esse lance de cota nem nada, o cara podia trazer. Falou, não, beleza, eu vou lá e pego pra você. Entendi que o AJ ia na loja, pegava e ia embora. Liguei pra GW, passei o cartão, comprei a mesa ficou lá esperando. Quando o AJ volta de lá, cara, ele fala, Estevão, você é um filho da puta. Eu tive que andar de metrô carregando essa tua mesa pra cima e pra baixo, papapá, bebê. Putaço, cara. Pra quem não sabe, descreve aí como é que é a mesa que o AJ carrega. Não, a mesa é gigante, cara. 6 tiles de 60 por 60. São 6 tiles de 60 por 60, cara. Deve pesar uns 3 quilos aqui, não sei. É, então, AJ, se você estiver ouvindo isso, cara, de todo coração, já te agradeci, mas de novo, obrigado, brother. Essa foi foda. É, mas Estevão, então, na verdade, teve essa última viagem que eu fiz pra França também. Você perguntou se dava pra trazer uma coisinha, né? Pô, mas eu pedi também uma coisinha pra você. Não, você pediu a nave Elder, Momento lavar roupa suja. Todo mundo vai surrar o menino aqui, ó. É, eu também tive um pedido. Olha, mas o Tocha não pode reclamar. Porque o Tocha, quando eu fui, O Tocha me fez trazer pra ele quilos de resina da Forge. Ah, da resina. É, e ele prometeu que ia me dar um tchananã igual depois, e até hoje eu tô esperando. E cara, fora de brincadeira, o Tocha me pede os cenários de resina da Forge. Eu falei, beleza, cara, vou levar. E ainda rolou que... Acho que eu comentei isso com você, né, Tocha? O pedido do Tocha veio faltando uma parada. Eu liguei pra Forge lá. Ah, pô, tô indo embora pro Brasil amanhã e não sei o que lá. Os caras mandaram de um dia pro outro a parada que ficou faltando. Acho que é o símbolo do Adeptos Mecânicos, isso. Tocha. Não, é os símbolos do Adeptos Mecânicos que você tinha pedido tinha ficado faltando. Eu liguei pra lá, e a entrada do bunker underground, tá? Só pra então gente... O CPW precisa disso aí, velho. Você não reclama, não, que o Tocha deu muita coisa já, hein? A melhor coisa do Tocha ter casado, cara, foi isso, né? Que ele teve que desfazer de um montão de coisa que tava na casa dele. E ele deu coisa pra Deus e todo mundo. Pô, não... Ô, Tocha, não deu pra mim, cara. O ZV tem que pegar as mesas dele que estão até aqui, até agora. Cara, aqui, tô até quando essa... então, quanto tempo já essas mesas aí? Quantos anos já tem isso? Pois é, ZV, você tá em falta. Deve fazer uns 4 anos que tá aí esse troço. Mas agora eu vou dar uma chegada aí. Agora que eu tô com um carro novo agora, eu vou dar um pulo em São Paulo agora. A mancha no tapete parecia mingau. A mancha no tapete parecia mingau. Mas não era mingau. Que era, pessoal? Era suco de cacete, era suco de pau. Era suco de cacete, era suco de pau. Era suco de cacete, era suco de pau. Era suco de cacete, era suco de pau. É isso aí, galera. A gente, alguém tem mais alguma coisa pra contar? Eu tenho só, cara. Acho que é a última. Assim, ó, uma vez a gente fez um encontro de pintura na casa do Monte, porque a casa do Monte foi por um tempo a sede oficial do nosso clube, né? Até ele arranjar a namorada e... A gente fez um encontro de pintura. A gente foi pintando os terrenos até pro primeiro torneio que... Eu não sei, o Monte pode explicar melhor depois. Só sei que eu precisei pegar umas tintas, o Monte tinha muitas tintas Acrylex que dava pra pintar os terrenos numa boa. Daí eu fui lá pegar. De repente eu enfiei a mão no negocinho de tinta pra abrir. Opa! Pra abrir, eu tinha uma maleta assim, grande, com as tintas dentro. Daí eu abri a maleta. Só que não abri a maleta, tava gosmento, né, aquilo lá. Abri igual, né? Beleza, de repente eu falei assim pro fundo dos guri, ah, bah, tava, aquela maleta tava meio gosmenta, né? Daí chegou o Dudu, o irmão do fã, mas começou a dar risada e falou, não, o gato mijou em cima da maleta. Puta, cara, esse gato é mortal, né, cara? Ah, cara. Bah, que merda, né? Cara, já não está depois... mais entre nós. Ainda depois, bem, né, Monte? Alguém mais voltou lá, a maleta tava aberta, né? Daí não precisava mais ninguém abrir. Voltou lá, pegou uma tinta e falou, pá, essa tinta tá gosmenta. Daí o Dudu de novo rindo. Pois é, o gato também mijou dentro da maleta. Ah, cara, esse gato, meu, tinha que gato virar tamborim, meu. Nossa. Oh, mas uma coisa que eu tô lembrando aqui, voltando a falar assim de jogo mesmo, de momentos memoráveis, cara, tem um outro momento fodaço, cara, que eu me lembro assim com saudade. Que é jogando com o Luiz Carlos, aqui de Cuiabá, o Malek. A gente tava jogando na época uma partida de Elder contra Necrons. Ele comprou um arma inteiro de Necrons e não sei por que ele desgostou e vendeu tudo. Mas nesse dia, a partida tinha sido parelha o jogo inteiro. E aí, bem no finalzinho, tava pra acabar. Na época, Necron ainda tinha uma regra chamada Phase Out. E se você matava uma certa porcentagem do arma, o arma inteiro desaparecia da mesa. Tá de sacanagem, acabou o Phase Out dos Necrons. Acabou, ZV. Putz, você tá... Tá alto de loop, hein, brother? Cara, o Necrons tá também é outro arma que tá bem pesado, viu? Ainda mais com essa coisa. É, tá sendo odiado por todos agora. Tá sendo odiado por todos. Mas na época ainda tinha o tal do phase out e tal. E aí o Luiz Carlos vem e dá um tank shock com o monolito dele em cima do Wraith Lord. E como já tava tarde, a gente falou, putz, cara, ia ser épico se o jogo terminasse assim, né? Imagina se o Wraith Lord destrói o monolito. Mas o monolito dele tava, tipo, inteiraço, sabe? E passou o jogo inteiro incomodando, e aquele bicho toma tiro, não destrói. E ele falou, ah, beleza, Estevão, vamos tentar. E ele veio, cara. E foi isso, foi colaborar pra narrativa, pro jogo ser legal. E, putz, cara, não sei o que, que foi, se foi o tesão do momento, se os deuses dos dados cooperaram. Eu sei que na rolagem de dado, cara, o Wraith Lord acertou, penetrou o veículo e destruiu, cara. E aí, putz, destrói o monolito e a gente concordou que, putz, deu phase out no arma inteiro. Foi muito legal essa partida, cara. E de novo mostra isso que o Marcos tá falando. Nem lembro mais quem ganhou ou quem perdeu, mas o jogo teve uma narrativa muito foda, cara, muito legal. E outro que eu tava lembrando também, esse japonês palhaço vai poder falar, teve um apocalipse que a gente também jogou. Ah, eu queria contar desse aí também. É, que foi o Kaikan, que o japonês tinha acabado de comprar as regras do apocalipse do Planet Strike, eu lembro bem. E aí a gente tentou fazer uma coisa mesclada. E no meio do jogo, cara, esse japonês me joga no meio da mesa um paralelepípedo que ele tinha catado na rua. Ele tira da bolsa? Ele tira da bolsa? Nossa, é verdade. Um pedaço de pedra, que era uma orc rock. Conta essa história, japonês. Não, eu fui até do... Eu atravessei a rua, dei uma volta no quarteirão. E daí eu não achava nada assim. Falei, porra, eu achava paralelepípedo normal, né? Com formato de paralelepípedo. Até que eu cheguei num posto de gasolina em reforma e eles tinham detonado toda a terra, e daí eu achei lá uma pepita de pedra de uns bons 15 quilos, assim, botei nas costas e entrei lá dentro, escondi no banheiro, cara. Daí depois, ó, turno 4 tem uma surpresinha, ou turno 3, e daí era um Orc Rock que quando deployou só caiu em cima dos orcs. Plá! Mas porque esse apocalipse, como o Sócrates, ele meio que bolou uma coisa narrativa, e foi muito legal, quem também, se o normal estiver ouvindo... Por isso que eu tô falando que você conhece o normal, Marcos. O normal acho que jogou nesse dia. Não jogou, não. É, ele tava lá. Não eu foi acho que nesse? Não. Era o Fabinho. Não me recordo. Não, que teve o Não Assalte o Warboss stream. É, o Zelda o da Orc Rock. O da Orc Rock foi o que eu joguei com o Fabinho, que foi no SOG. Ah, bom, enfim, tá. Foi lá no Mie Kaikan. Mas outra parada que foi legal é que como a gente marcou a borda da mesa, não sei se vocês vão lembrar disso, toda com fita crepe, aí o Marcos começou a escrever umas litanias e aí a gente encheu a mesa de sacanagem, assim, né? Honk if you love the Emperor. Era o deploy zone de cada raça, tinha feito separado. Eldar entrava por um canto, o humano por um outro e os tiranides entravam, tipo, por uma quina da mesa, assim, alguma coisa desse gênero. E os imperiais ficavam no meio pra tomar porrada de todo mundo. Eu lembro dessa partida. E todo mundo entrava por trás dos Emperors. Eu lembro dessa partida que o Tocha tava com o Harridan, né? Com aquela galinha voadora do inferno. E ele boa, veio, velha galinha. Ele veio com a galinha. O Harry? Ah, vou atirar no Land Raider. Beleza, explodiu o Land Raider. Primeiro tiro do jogo. Eu falei, puta, já foi o Land Raider, né? Eu peguei os Terminators, me escondi atrás do Land Raider. O Tocha ficou o jogo inteiro atirando com a porra da galinha. Aí ele resolveu atirar outra coisa porque ele não conseguia matar os Terminators. Falando em lugares que não dava pra entrar, você lembra, Tocha, uma partida eu e você na casa do Tom, que os veículos não tinham como passar pelas pontes? Ah, acabou, tinha pontezinha lá. Tinha ponte, acabou botando o em cima das grades, como se fosse tipo trilho. E no final, eu lembro. E o veículo, disso. Quando foi destruído, virou tipo um obstáculo. Puro. Que os dois lados tinham que tentar conseguir passar pra conseguir tomar um. Nossa, assim, foi um inferno. Tem fotos assim do veículo e uns 30 miniaturas. A gente criou na hora umas regras pra poder subir do veículo e brigar ali em cima. Eu acho que, pra complementar o que o Marcos falou, a gente tem o bom desse grupo que a gente montou, a gente vai lembrar de vários momentos desses. Mesmo mesmo durante torneios, que é aquele momento que você deveria estar mais focado no jogo em si, a gente vai ter vários momentos que um colega que a gente abriu mão de uma vantagem, ou que fosse, ou quis fazer uma coisa diferente, em prol da narrativa, em prol do jogo ser legal. Assim, talvez você. Tentando falar disso quando for falar de power game, coisa assim, que a gente, várias vezes a gente abriu mão do power game pra uma narrativa, pra uma coisa mais legal, pra um episódio mais engraçado, mais heróico, ou digno de nota, ou o que seja. E assim, outro episódio legal que eu queria lembrar aqui, deixar registrado, se ele ouvir. Ninguém vai falar da crotch bomb do Silvio, é sério isso. A gente tem que contar. A gente tava esperando o Silvio entrar. Se o Silvio entrasse, manda uma mensagem pra ele, o stream, vê se ele vem compartilhar com a gente. Mas eu ia falar de um outro torneio que foi lá em São Paulo, que o Lustosa participou também, E o Lustosa, no período que antecedeu o torneio, mas o Lustosa tava contando uma vantagem no fórum, que ele tinha feito um army foda, maravilhoso, isso, aquilo. Vocês e tal. Vocês não têm ideia de quantas noites ele encheu o meu saco passando e repassando lista de arme, cara. Madrugadas inteiras ele fazendo e refazia, e me chamava e conversava. Putz. E você chegou de ver a mini do Motoqueiro Fantasma, o ZV, que ele fez pra esse arme? Vi. Ele fez um Chaos Lord montado numa bike, a bike empinando. Fantástico. E aí chegou na hora do jogo, bem no finalzinho, né? A última partida do torneio, ele caiu comigo. E aí ele, muito, muito lustosamente, ele manda: vou jogar o bônus stage do torneio agora. Cara, o Lustosa levou um sacode, cara, nesse jogo. E a pista de resistência da partida foi quando o motoqueiro fantasma dele passa na frente do meu drop pod, e o drop pod vai lá e dá um tirinho de Storm Bolter e mata o Chaos Lord dele, cara. Cara, o Lustosa queria morrer. Tanto que nesse dia a gente trocou as miniaturas. Ele levou embora o meu drop pod e eu fiquei com esse Chaos Lord dele. É uma miniatura que eu curto muito, tem muito valor, tá lá na minha estante em casa. Isso é demais. Essa coisa de... Eu gosto muito de trocar... Ou trocar miniatura, ou pintar uma miniatura pra alguém que curte aí seu trabalho. Ou mesmo, eu tenho... Acho que duas ou três miniaturas que o Estevão pintou pra mim, que eu gosto muito do jeito do Estevão pintar. Acho essa coisa de trocar trabalho, trocar miniatura muito legal também no, dentro do jogo. Agora desvalorizado. Não sei porquê, nunca ninguém quis ver os exterminadores pretos e dourados pintados com tanto cuidado. Pintados com três cores. Tinha três cores. Tinha preto claro, preto escuro e dourado, né? Sempre tinha, tomava a pontuação máxima na caracterização, né? Isso que interessa. Aproveitando pra falar da troca de pinturas, eu tô esperando meu Salamander Captain até hoje, viu? Ele tá aqui no meu, na minha coisa de pintura. No Primer, aposto. Nem no Primer tá. O pior é pintar um squad inteiro de Infinity com a promessa que iam botar umas basezinha tipo Micro Art Studio, um negócio assim. E até hoje tá lá, né? É dose, Montanha. Né? Os caras é mentiroso. Foda, os caras é mentiroso aí. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O jogo é uma merda. Hoje eu fiquei decepcionado com o stream. A gente conta como causa de pintura também, de Wargame, porque a gente gravou já, quando esse episódio aqui for ao ar, já vai ter ido ao ar, eu acho, um episódio que a gente gravou sobre pintura de miniaturas. E o Stream hoje é dono de um estúdio de pintura de miniaturas, o Crab Hammer Studio. E não é que o Stream pagou um cara pra pintar miniatura pra ele, meu? Ele me manda hoje à tarde. Eu não paguei! O cara está falando no site dele que ele foi comissionado, mas eu não paguei, Stream. Cara, não paguei. Caraca. Um perguntou pra mim, ele me mandou uma mensagem se eu tinha algum HQ, alguma coisa polêmica, que tava parado e que ele queria pintar uma coisa que não fosse Marine nem Orc. Tá bom, Stream. Mandou outro cara pintar sua miniatura. Pra fazer merchan ou Pentium Frog, né? Stream, o Mini Vanille do universo de pintura profissional. Eu vou ler aqui o depoimento do cara pra vocês. Peraí, deixa eu ler o link. Olha lá. O Leon tá falando isso que ele tá com inveja, porque o Pilot é meu e não dele. Eu não estou bem recebendo dinheiro por isso, e como stream adepto de trocas e escambos, quem conhece sabe, ao menos pintei uma miniatura legal. Esta aqui foi pintada para o stream aqui em São Paulo. E o cara pintou pro stream o Thunderbolt Pilot. Você deu beat ou você prometeu alguma coisa, stream? Eu fiz o que ele queria, só isso. Fez o que ele queria? Tem os beats que ele queria. O Silvio vai ficar bravo, hein? O Silvio vai ficar bravo porque o Silvio não coletou a aposta dele ainda. Quem é Black Dragon Miniature? Esse é um outro gringo do stream. Você tá terceirizando, assim? Ele é americano? Não tomaram como vocês todos, vai. Isso? Que isso, cara? Esse é um podcast familiar, cara. Então, aproveita. Tudo falando de história velha, do 10 mil anos atrás. Há um mês atrás, mais ou menos. Esses jovens não têm mais respeito, né? É, tá acabando de vai. Os caras estão falando da época que Grot Bomb valia ainda, meu. Pelo amor de Deus, faz muito tempo. A gente jogou no Apocalipse no último, a gente soltou um monte. Mas vocês usaram a de Apocalipse, aquela história da Grot Bomb. O ZV ele solta direto o Grot Bomb no Brasil, cara. Não, rapidão. Eu joguei com o Fabão uma partida há uns tempos atrás e a gente combinou de usar listas que a gente nunca usaria jogando sério. Então a gente fez só a lista for fun, 2.500 cada um. Double Fox, tudo certinho. E eu montei uma lista de Speed Freak e enfiei 21 bikers na mesa, né? E tinha a porra do flyer do Fabão e não tinha nada anti-flyer. Atirei com o exército inteiro, atirei com os dois da Cagesse, atirei com tudo. Nada derrubou aquela porra daquele dragão do inferno. Aí tinha um último Warbiker sobrevivente, que tinha acabado de... No turno antes ele tava recuando, porque ele tomou o squad dele inteiro, dele morreu. Eu olhei pra cara do povo e falei, vou tirar essa porra com o Warbiker. E beleza, né? Dois tiros twinlinkados. Aliás, três tiros twinlinkados. Dois, não lembro. Os tiros da Death Gun. Atirei. Acertei um no 6, rolar pra penetrar, penetrou a porra do bagulho. Vamos ver se explode. Explodir a porra da galinha voadora do inferno com um tiro. A cara do Fabão de ver o Helldrake dele indo pro pau com um tiro que eu acertei só de um Warbiker foi impagável. Eu perdi a porra do jogo, mas pra mim a vitória moral foi a minha. Tem aquela vez que a gente jogou o nosso primeiro Apocalipse, o primeiríssimo, e daí a gente tava lutando Império contra Orcs, pra variar, e a gente chegou e deu aquele flank march, acho, que chegamos com dois Skullhammers do AJ, com 60 boys embarcados, desembarcou tudo em volta de 10 Grey Knights, e eu mandei cargar. Você tava tentando explicar lá, não, ok, você sabe o que é um Grey Knight? Não, eu cargo. Não. Mas você entende o que é um Grey Knight? São 10 Grey Knights. São 60 boys. É o cargo. Não, mas você tem... É o cargo. E daí a gente juntou, contou e arranjou 240 dados. Daí teve que vir o Tocha também. Todo mundo teve que jogar dado ao mesmo tempo e fazer um arremesso gigantesco, que foi 240 porradas de boy nos Grey Knights, que estatisticamente deveria ter matado tudo, né? E no fim das contas, acho que morreu um Grey Knight. E daí, em sequência, os Grey Knights do Marcão, ele começa a rolar um poder psíquico aqui, rola uma explosão mágica ali, joga um bagulho... muito louco que eu não sabia. Isso no codex antigo, naquele codex pré-histórico que não valia nada. E de repente, em um, dois turnos de combate, os orcs estão em rout. E japonês, você sabe o mais legal? Japonês, o mais legal é ver que essa história marcou duas pessoas, porque o Marco já contou isso hoje, cara. Contei mesmo, cara. E o melhor é que a história bate. Mas olha, vamos fazer o seguinte: já que a gente já tá repetindo história, vamos encerrar por aqui e deixar pra próxima, gente. Valeu, foi massa. E vamos fazer uma remática. Galera, muito obrigado por ter ouvido até agora. Espero que vocês tenham gostado. A gente contou um pouquinho das nossas experiências com o hobby aí com vocês. Não esqueçam de acessar a nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/papodemesapodcast. Acessar o nosso blog, papodemesapodcast.wordpress.com. E se você quiser mandar uma mensagem falando que você gostou, que não gostou, a gente esqueceu de alguém ou qualquer coisa do gênero, manda e-mail para papodemesapodcast@gmail.com. Você não quer fechar com pedindo pro nosso companheiro de podcast? Lógico, né? Ele tem que estar sempre aqui com a gente. Vamos perguntar pro Conan. Conan, dá o seu recado. O que é o melhor da vida? Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of your women. Look on the bright side of life. it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last love is on you. And always look on the bright side of life. Who says you can make a fortune on whistling?